ar agora em 100.3. Rádio Transamérica.com.br. Transamérica Esporte. Transamérica Esporte. Transamérica Esporte. Transamérica Esporte. Transamérica Esporte. Transamérica Esporte. Transamérica Esporte. Transamérica Esporte. No ar, Transamérica Esportes. Fala galera, beleza? Estamos chegando. Transamérica Esporte de hoje está começando. Estamos no ar ao vivo em Transamérica FM 100,3 e em todos os canais da Transamérica na internet. Programa no ar a partir de agora com muita informação para você. Vamos falar tudo sobre a noite de Copa Sul-Americana. Tem bola rolando hoje. Jogo decisivo pro Atlético contra o Metropolitanos na Venezuela. Tem informações também sobre Coritiba e Paraná. Sobre o outro time do Atlético que já entra em campo amanhã. Enfim, muitos destaques para você. Tudo isso em Transamérica FM 100,3 e em todos os canais da Transamérica na internet. Mídias sociais a partir de agora transmitindo o programa. Tem a live do Transamérica Esportes no Facebook, fanpage e também no canal no YouTube. É só procurar por Rádio Transamérica Curitiba ou então no Instagram da Transamérica, o arroba Transamérica CWB. E claro, tem o site radiotransamerica.com.br. Muita informação para você a partir de agora dentro do Transamérica Esportes de hoje. Vamos lá? Vamos começar? Fala, Crispa, tudo Opa, beleza? Tudo legal, Faquina, dia 11, terça-feira, os destaques do Transamérica Esportes. Noite de bola rolando pelos brasileiros na Libertadores da América. O Palmeiras e o Flamengo defendem a liderança dos seus grupos jogando fora de casa. Destaques do Atlético, que joga hoje na Venezuela contra o Metropolitanos. Fala, Jairo Júnior. Atlético precisa da vitória contra o Metropolitanos para não deixar de depender apenas de si no grupo D. Sem contar com o Nicão, técnico Antônio Oliveira mantém dúvidas na lateral, no meio de campo e no ataque. Autor do pênalti decisivo na final da Sul-Americana de 2018 e um dos maiores zagueiros da história do clube, Thiago Heleno completa hoje 200 jogos pelo Furacão. E o Metropolitanos precisa vencer para evitar a eliminação. O time deve ter a mesma formação da última rodada. Ainda na Libertadores da América, o Santos enfrenta o Boca Juniors na estreia do técnico Fernando Diniz. O Internacional encara o Deportivo Táchira na Venezuela. Vamos aos destaques do Coritiba. Amanhã tem bola rolando pelo Campeonato Estadual. Rodadas decisivas do Verdão. Pro Verdão, na competição, Nicolas França. Para jogo de amanhã contra o Cianorte, técnico Gustavo Morínigo espera retorno do trio de meio de campo titular que ficou de fora na derrota para o Londrina. Mas time terá baixas novamente, inclusive o zagueiro Luciano Castan, único jogador que havia ficado em campo por todos os minutos nesta temporada. Pelo Campeonato Paulista tem bola rolando, o Corinthians joga contra a Inter de Limeira pelas quartas de final, é partida única. Ex-técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, revela que teve proposta do Atlético Mineiro. Estudo aponta Mbappé e Haaland como os mais caros do mundo e Neymar é o sexto da lista. Amanhã também tem mais Paraná Clube em campo pelo estadual. Rodada decisiva também pro Tricolor, destaques com Robson De Lazari. Goleiro Bruno Grassi afirma que apesar de questão atípica, jogos a cada 48 horas não são uma situação profissional. A partir do confronto com o Azures amanhã, Paraná pode jogar 9 vezes em 18 dias. Atacante Elielton deixou o Paraná Clube para jogar em rival da Série C. Cartolas da CBF e clubes poderão receber vacinas da Conmebol contra a Covid. Gianluigi Buffon, goleiro, anuncia a saída da Juventus, mas ainda não confirma a aposentadoria. Chegamos. Transamérica, Transamérica Esporte. Futebol e mais esportes do jeito que a galera gosta. Transamérica Esporte. Seriedade. Irreverência. Credibilidade. Transamérica, Transamérica, Transamérica Esportes. Os amantes da velocidade já têm um encontro marcado com a Transamérica. André Galvão e Leandro Boldaquian trazem as principais notícias, entrevistas e opiniões sobre o que acontece no mundo da velocidade. Acelerando Transamérica, aos sábados às 11 da manhã. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica 4 e 8. Zettle by PayPal é a máquina de cartões para quem quer fazer mais pelo seu negócio. Com a Zetto, você tem mais controle sobre o caixa, mais agilidade no atendimento, mais ferramentas para atrair clientes, mais vendas e muito mais resultado no final do dia. Tudo porque a Zetto funciona integrado a um sistema completo de gestão que facilita a sua rotina. Acesse zetto.com.br e peça já a sua. Zetto by PayPal, feita para fazer mais. A Ferramentas Kennedy tem tudo para o seu trabalho ou pequenos reparos em casa. Aqui o atendimento é diferenciado e sempre tem tudo o que você procura. Tudo em tintas, iluminação, materiais hidráulicos, elétricos, adesivos, jardinagem, camping e lazer e muito mais. Compre em uma de nossas lojas pelo site ferramentaskennedy.com.br ou pelo WhatsApp 3314-1853. Ferramentas Kennedy, apaixonados por ferramentas. Pensou ouvido, garganta e nariz? Pensou Hospital Otorrinos Curitiba. Horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Otorrinos Curitiba, na Roberto Barroso 1381. No Instagram, digite @RadioTransamérica. 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Nesta data, concedemos todo o crédito aos que estão na batalha, cujas faces estão arruinadas pelas marcas, pelo suor, pelo sangue. Aos que lutam com valentia, aos que se consomem em uma causa justa, aos que conhecem ao fim o triunfo de uma realização. Parabéns pelo seu dia, pelo seu trabalho e por levar conforto e segurança aos que precisam. Nossa homenagem aos profissionais de enfermagem. Sistema Unimed do Paraná. Pinte a vida do seu jeito. Virgínia, a vida no seu tom. Concorrer ao super prêmio do Tim Pré-Top no mês das mães. A Tim vai sortear o incrível prêmio de 100 mil reais no app Tim Mais Vantagens. Para participar, basta baixar o app Tim Mais Vantagens. Recarregando 15 reais, você ganha 10 estrelas para trocar no app por até 200 números da sorte para participar do sorteio. É muito fácil. É a chance perfeita para concorrer ao prêmio de 100 mil reais e garantir muitos benefícios. Saiba mais em tim.com.br/mais-vantagens. A sua rádio, onde você estiver. Próxima estação. Transamérica. Meu Deus, será que é tão difícil assim fazer um furo na parede, Jesus Cristo? Quebrou de volta. Tem mais uma broca aí? Tá aqui, cara, tem mais uma broca aqui. Cara, que marca que é que essas brocas? Cara, essa aqui é da marca aqui, Xing Ling. Não. Filho, querido, vem cá. Vai no material de construção e traga broca TNT, tá certo? Tá bom, tô indo. Cortes e perfuração é com a TNT. Conheça mais, tntferramentas.com.br. Cliente Fomento Paraná. Agora você pode renegociar seu contrato com a Fomento Paraná, ter acesso a novos prazos de carência, a ampliação do prazo para pagamento e até reduzir o valor de suas parcelas. Não perca essa chance. Fique no azul, fale com o agente de crédito da sua cidade ou acesse fomento.pr.gov.br. Se preferir, use o WhatsApp 41 99389215, opção 5. Renegociação de contratos. Fomento Paraná e Governo do Estado. Sanitização contra o Covid-19 com segurança, qualidade e laudo técnico rigorosamente dentro dos protocolos Anvisa e Vigilância Sanitária, só a Biocontra, o controle biológico de ambientes, garante. Indústrias, hotéis, shoppings, hospitais, escolas e condomínios exigentes só contratam a Biocontra. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 41-391-7565. Biocontra, você vai se surpreender, gostar e se proteger. Transamérica Esportes. De volta, Transamérica. Estamos de volta, é o Transamérica Esportes no ar. A partir de agora, muita informação para você. E você, quer alinhar o seu sorriso? Acesse clearcorrect.com.br/encontre o seu dentista. Nem dei boa tarde pra você, como é que você tá? É, tá com o dente alinhado? A vida tá alinhada ou não? Tava apurado, eu tô ligado assim quando tem bastante coisa e tal, eu fico... Terça-feira aí, é mais complicado, é o dia mais difícil. É, né, jogarada, jogo, né, cara? É verdade. Eu entendo, não tem problema. Como é que não, você tá, tudo bem? Não, tudo aí, né, Facnello? Tudo aí ou tudo bem, né? São coisas diferentes, tudo aí, tudo bem ou tudo mal, são coisas diferentes. É, meio assim, ansioso pro jogo, né, cara? É mesmo? É. Você tá assim, é? Tô assim, cara. Mas por quê? Você acha que o jogo vai dar ruim, vai ser complicado? É, eu não sei, cara. Pesado, né? Quando parece fácil demais, assim, é... Não, mas ninguém tá falando que é fácil. O jogo é fora de casa e tal. Acho que o Atlético tem uma ótima chance de ganhar, mas ninguém tá falando que vai ser fácil. É, pois é. Tomara que dê, sei lá. É, né? Espera um pouco aí. Tá. Espera uns 15 minutos, eu já te falo. Tá. Quantos minutos? 15 minutos. Vai participar da transmissão hoje ou não? 14 agora. 14. Vai participar da transmissão hoje? Como ET ou como o Fernandinho? Como o Fernandinho, né? Que é, né? O jogo do Atlético, né? O Atlético é o Fernandinho. Tá, maravilha, então. O Atlético é amassar, meu tribulhante. É, vai, Metropolitanos, né? Vai amassar. Tu vai fazer as mesmas piadas da semana passada? Do jogo passado? Sempre, Fabiano. O pessoal de São José dos Pinhais tá mandando mensagem, o pessoal de Pinhais. Isso, sempre. Pessoal de Fazenda Rio Grande. Isso. Os metropolitanos. Metropolitanos estão mandando mensagem. Isso, sempre aquelas piadas que me consagraram o pior humor do rádio. O pior humor do rádio, é verdade. É verdade, é verdade. Bom, programa tá no ar pra Tim, quem compara vem pra Tim, no Tim pré-top, você tem muito mais que giga. Aliás, manda mensagem no celular Transamérica e Tim, 995661003. Para participar do programa de hoje e concorrer aos prêmios. Valendo hoje, kit Laquamelífera e o segundo prêmio é uma ducha Enerbras. E não esqueça, manda uma mensagem também no nosso WhatsApp, diga em três palavras por que a Crona é show. E concorra a um kit Crona Transamérica com mochila, caneta, mousepad, cordão personalizado, squeeze, agenda e calendário. Resultado para todo mundo que participar, sai na sexta-feira dentro do Transamérica Esportes. Ah, e siga e aproveite, siga a Crona no Instagram, @crona_Brasil. Crona, tubos e conexões, um show de confiança, qualidade e segurança para a sua obra. Começamos o programa de hoje trazendo as primeiras informações com o giro dos nossos repórteres aqui no Transamérica Esportes de hoje. A primeira informação é sobre o Paraná, tricolor que já entra em campo amanhã e já está na estrada para o jogo contra o Azuris, lá em Pato Branco, no sudoeste do estado. E viajou para Pato Branco para iniciar uma maratona que pode ter 9 jogos em 18 dias, hein, Robson De Lázaro, o famoso um jogo a cada 48 horas, hein, Dela? É isso, Fachina. E a questão aí de instantes, o site da Federação Paranaense de Futebol confirma a última rodada da primeira fase toda para a próxima sexta-feira, às 15h30. Então, o que todo mundo já sabia até que em algum momento iria acontecer, e os clubes já entraram, inclusive, em acordo com a FPF, agora está confirmado. Teremos a rodada penúltima amanhã, 15h30, todos os jogos, e sexta-feira, também às 15h30, todas as partidas, por força de regulamento, todos os jogos no mesmo horário. Então, começa essa maratona de um jogo a cada 48 horas. No caso do Paraná, tem ainda o agravante de que já tinha vindo de uma viagem longa. Jogou sábado em Cascavel, são 500 quilômetros de Curitiba, retornou sábado à noite, logo depois da partida, chegou na madrugada de domingo aqui a Curitiba, daí fez o trabalho de recuperação física no domingo, um treino apenas, certamente muito leve ontem, e hoje cedo já embarcou de novo rumo a Pato Branco para uma viagem de aproximadamente 400 quilômetros até o sudoeste do estado para esse jogo de amanhã contra o Azuris. Confirmada a última rodada, o Paraná joga contra o Operário sexta-feira às 15h30 na Vila Capanema. Esses dois jogos aí confirmadíssimos. Aí o Paraná tem que passar de fase para continuar a maratona. Obviamente que só uma verdadeira hecatombe tira o tricolor da fase quartas de final do Campeonato Paranaense. No momento é o terceiro colocado, teria que estar tudo errado mesmo. Perdeu os dois jogos, as equipes que estão abaixo têm confrontos diretos ali nessa rodada entre Cianorte e Curitiba, também entre Atlético e Londrina, entre times que estão fora ali do G8, tem confronto direto entre Toledo e Maringá, não poderia acontecer nenhum empate nesses três jogos, ou seja, tem que dar tudo muito errado para o Paraná já não sair classificado desse jogo contra o Azuris, mesmo que não consiga o resultado lá em Pato Branco. Mas, na matemática, na conta fria ali dos números, o tricolor precisa aí de um pontinho para não depender de nenhum outro resultado nas duas últimas rodadas e se garantir. A meta é chegar no G4, depois a gente vai falar sobre isso, sobre como o Paraná encara essa situação do G4, se é realmente vantagem, mas o foco no momento, e foi abordado na entrevista coletiva online do goleiro Bruno Grassi antes da viagem do Tricolor, é essa questão de uma partida a cada 48 horas. No discurso aí dos jogadores do Paraná, e o Bruno Grassi é um dos mais experientes do elenco, eles até entendem a situação, né? Porque o Campeonato Paranaense tem que terminar antes do Campeonato Brasileiro começar, nas séries A, B e C. Portanto, tem que terminar até o dia 26 desse mês de maio. E hoje já é dia 11 de maio, vai acontecer amanhã, dia 12, essa penúltima rodada da primeira fase. Mas o Bruno Grassi também não deixa de dar a opinião dele como uma situação não profissional. A gente sabe que é uma situação diferente, atípica, né? Em virtude da pandemia, mas é uma situação que ela não é, de certa forma, profissional, porque a gente sabe que o futebol em si, ele envolve questão do descanso, a questão toda de preparação, dia propriamente até de treinamento, porque quando o jogo é um em cima do outro, não consegue treinar, tu só, realmente só treina, viaja e descansa, então, e nem consegue chegar 100% pro jogo. Mas por se tratar de uma situação que assim, que realmente é atípica, que ninguém esperava, a gente tem que submeter e honrar com os nossos compromissos. Palavras aí do goleiro Bruno Grassi, dizendo que os jogadores do Paraná e os jogadores foram ouvidos, inclusive, nessa decisão, porque é algo que, com certeza, eles vão ser os maiores afetados, pois vão jogar dia sim, dia não, até o final do Campeonato Paranaense, para qualquer equipe que chegar à decisão do campeonato, e logo depois, 2-3 dias depois, começa o Brasileirão, pelo menos as séries A, B e C, a série D que começa um pouquinho mais para frente. Mas o Paraná já está em Pato Branco para esse jogo, daqui a pouco a gente fala mais dessa briga do Tricolor para ficar no G4, será que o Thiago Alves será titular ou não do Paraná? E tem jogador que foi importante nessa temporada, que hoje pegou já o Penha, como diria o Carneiro Neto, mas não foi para Pato Branco, não. Foi para outro lugar, foi embora do clube. Faquina. Beleza, obrigado, tá aí a primeira informação do Robson De Lázaro aqui na Transamérica. Sempre com Tintas Virgínia, se a vida tem seu tom, que bom, mas se não tem, a gente pinta. Tintas Virgínia, a vida no seu tom. Bom, Jairão, ao que tudo indica, né? O Paraná vai se classificar no Campeonato Estadual. Bom, já tem jogo entre quarta e sexta-feira nesse tipo, desse jeito, a cada 48 horas. Deve se classificar, deve jogar já no final de semana no Campeonato Estadual. E por aí vai, não para. É uma maratona, mas é uma maratona que vai ser para todo mundo, né, Jairão? O problema do Paraná, e aí que eu te pergunto, esse elenco do Tricolor suporta? Ou é muito curto para essa maratona de jogos a cada 2 dias? Tudo bem, Jairo? Tudo bem, boa tarde, Faquena. Um grande abraço a todos. Olha, desgaste vai ser muito grande, não há dúvida. Aí, esse é o cenário que se apresenta para terminar em tempo o campeonato estadual. E, respondendo à tua colocação, o elenco, tecnicamente, ele não está num nível parelho. Ele tem alguns bons jogadores e não tem no elenco, né, a capacidade de formar um time com reservas que não perca a qualidade técnica. Então, esse é o primeiro problema. E mudanças certamente serão necessárias, porque ninguém suporta 9 jogos, um jogo a cada 48 horas. Então, o que eu penso, Faquina, a comissão técnica vai ter que fazer um planejamento com esses 9 jogos, para se classificar e para ter um time competitivo na próxima fase. Como a situação, e aí é uma opinião minha, como a situação do Paraná é cômoda, o Robson trouxe a dificuldade, né, aliás, a facilidade que o Paraná vai ter para se classificar, porque tem que haver uma combinação enorme para uma eliminação do Paraná, claro que ela pode ocorrer, mas você tem que trabalhar com esse risco. Ele é mínimo, mas é o que você tem que fazer, se quiser se projetar para ter um time mais competitivo né, na próxima fase. Por isso é que, porque é o momento, ele pode poupar um ou outro jogo, até esse jogo contra o Azures, para não exigir muito. É que ele quer confirmar matematicamente a classificação, de repente vai com todo mundo. Quando o Bruno Gras fala que, e qualquer outro jogador, dirigente, está correto ao criticar, está certo, né? Criticar o calendário, mas não há o que fazer nesse momento. Tem que, é o momento que você vai ter que ser submetido a esses jogos em cima, encavalados, e a dedicação tem que ser total, completa. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Paraná tem um grupo dedicado, com vontade. Mas sobre a qualidade técnica, eu tenho a impressão que o Paraná vai sofrer muito, porque são muitos jogos e não é, repito, um elenco capaz de fazer 9 jogos com a mesma capacidade técnica, ou seja, com a mesma regularidade. Vai ser muito difícil para o Paraná. Vai ter que projetar esses jogos com muita calma, ver onde é que pode mexer numa peça mais importante ou outra para poder ter fôlego nos jogos da próxima fase do campeonato. Bom, Gerão, aqui... oi, fala Robson. Não, dentro dessa análise do Jairão, de repente escolher algum jogo em algum momento para dar descanso, porque, convenhamos, será uma maratona realmente insana, vale a gente lembrar que o Paraná, nesse ano, é muito importante que o clube chegue pelo menos na semifinal do Campeonato Paranaense, entre os 4, que ele garante uma vaga pelo estadual na Copa do Brasil do ano que vem. Porque pelo ranking da CBF, até por conta do último rebaixamento, e dos últimos anos aí péssimos do Paraná, será muito improvável o Paraná conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, pelo ranking da CBF, se ele não conseguir via estadual. Então, de repente, se o Paraná conseguir matematicamente essa classificação amanhã, e a chance é grande, repito, mesmo que seja derrotado, tem que dar tudo errado para o Paraná não sair classificado matematicamente amanhã. Acredito que contra o Operário sexta, Maurílio deva poupar alguns jogadores, priorizando daí o mata-mata da fase quartas de final, que vai acontecer no domingo e na terça já, daqui aí uma semana termina a fase quartas de final do Paranaense, para tentar realmente priorizar essa situação de estar entre os 4, estar na semifinal do estadual. Eu acho que é isso, né, Jairo? Não tem muito o que discutir, né? Vai ter que escolher o jogo aí provavelmente da sexta-feira, porque amanhã precisa de pontos ainda, por mais que não se classifique, por mais que se classifique mesmo perdendo o jogo de amanhã, muito provavelmente. Mas aí no domingo, aí é mata-mata, né, Jairão? Aí começa a decisão de vaga, e aí tudo que o Robson trouxe é pertinente, né? Principalmente a questão da Copa do Brasil, porque envolve uma competição nacional que dá uma grana federal. A gente sabe, grana é o que o Paraná precisa. Certamente essa questão da Copa do Brasil deve ter peso no momento de definir o que é melhor. Qual jogo você pode poupar alguns dos seus principais jogadores. E isso é interessante. Agora, veja que ponto o Paraná chega, né? Ele precisa do estadual. Ele tem que chegar até onde, Robson? Semifinais ou quartas de finais para garantir a vaga na Copa do Brasil? Semifinais. Semifinal. Entre os 4 primeiros. Pois é. Então, Fachina, veja que ponto o Paraná chega. Via ranking da CBF, ele não tem como mais conquistar uma vaga na Copa do Brasil. É terrível a situação do Paraná. E aí entra a questão que você coloca agora, que é o dinheiro. A Copa do Brasil, ela é mais importante do campeonato estadual. E o campeonato estadual é o que vai levar o Paraná à Copa do Brasil. Ou seja, o peso é o mesmo, a diferença é financeira. Mas o paranaense tem tanto peso para o Paraná, porque sem ele, sem chegar às semifinais, ele não consegue vaga na Copa do Brasil. Está complicado. E isso vai exigir ainda mais do Paraná nessa sequência de jogos aí que ele vai ter durante esse período de 9 jogos, que não vai ser fácil. Vai ter que fazer um trabalho muito bem feito, especialmente para chegar à semifinal do campeonato, para garantir um dinheiro da Copa do Brasil. Complicada a situação do Paraná, Fachina. Lembrando, né, Jair, que nesse ano o objetivo era ir longe, era evoluir na Copa do Brasil. O time já ficou na primeira fase da competição, perdendo exatamente para um paranaense, que é o Cianorte, que é um time que está hoje, de fato, brigando diretamente com o Paraná por essa vaga de ranking ou por essa vaga até de posicionamento no campeonato estadual, né? Você vê, a situação. Cascavel tá aí, Operário tá aí, Londrina tá aí, Cianorte tá aí, tá todo mundo brigando com o Paraná, e é por isso que o Tricolor precisa avançar no campeonato estadual. Não, e nesses confrontos com os clubes do futebol paranaense, o Paraná praticamente levou a pior. perdeu para o Cianorte, foi eliminado na Copa do Brasil, né, que foi o jogo mais importante. Outro, o UFC perdeu. Então, o Paraná precisa, agora, mais do que nunca, se modificar completamente. Eu não sei de que jeito. Na parte técnica, a gente já conhece o elenco que tem. É preciso dar um pouco mais de si, superar com toda a deficiência, toda a dificuldade que tem sob o ponto de vista técnico, com muita disposição, com muita garra. Vai ter que ter muito comprometimento com o clube para poder levar o Paraná a uma situação boa no Paranaense e garantir a vaga na Copa do Brasil. Agora, quando a gente fala em comprometimento, não é só isso que vale. Vale também o que você fez em termos de contrato. Daqui a pouco nós vamos falar do assunto, mas o Paraná vai perdendo jogadores para clubes sem a mesma expressão dele, mas pelo aspecto financeiro. É uma pena. É isso aí, daqui a pouco a gente fala mais do Paraná, do elenco tricolor, jogo de amanhã contra a equipe do Azuriz, fora de casa, lá em Pato Branco. Imprime! A Imprime Adesivos é a solução no desenvolvimento e produção de rótulos e etiquetas de alta qualidade. Ligue 3302-3535 ou acesse imprimeadesivos.com.br. Vamos de informação na Transamérica agora sobre o Atlético. Hoje tem Copa Sul-Americana, o Furacão joga contra o Metropolitanos, fora de casa, e o Thiago Heleno tem no jogo de hoje a possibilidade de atingir uma marca expressiva pelo Atlético Paranaense, hein, Jairo Júnior? É verdade, né, Faquinho? Um abraço pra você, abraço a todos que acompanham aqui o nosso Transamérica Esportes. 200 jogos com a camisa do Atlético. É uma marca, de fato, muito significativa, né? Já são 5 anos de Atlético. Outro fato até difícil, né, de se ver no futebol atual, um jogador passar tanto tempo no mesmo clube, de forma ininterrupta, né? Ainda mais quando se joga em alto nível, que é o caso do Thiago Heleno, acaba sempre chamando a atenção de outras equipes. E ele tá aí, segue no Atlético, já são 5 anos direto. É assim pro Thiago, ele desde que chegou aqui sempre foi o titular absoluto na zaga atleticana, né? Sempre foi um líder também em campo e decisivo em inúmeras oportunidades, seja defendendo, seja atacando. Com ele em campo, o Atlético obteve 92 vitórias, 48 empates e perdeu 59 vezes. Ele marcou 15 gols pelo rubro-negro e hoje, nessa passagem, né, já conquistou aí 2 campeonatos paranaenses, 2016-2020, Sul-Americana 2018, Copa do Brasil 2019 e leva em campo também em 2019. Na Sul-Americana 2018, coube ao Thiago Heleno bater o pênalti decisivo, que deu o título ao rubro-negro contra o Júnior Barranquilla na Arena da Baixada. E para homenagear o Thiago Heleno e também para aquecer aí o clima para o jogo de logo mais, vamos ouvir esse pênalti do general do título na Sul-Americana que o Jacir de Oliveira narrou na Transamérica. Thiago Heleno, toma distância. Daqui a pouco você vai saber. Se vai tocar. Vem, Thiago Heleno autorizado para fazer. Para bater. Para bater o pro gol. Assim, teve que ser sofrido, teve que ser desse jeito, rastejando, extenuados em campo, teve que ser na gaga, teve que ser com amor, como está no hino, essa camisa se veste com amor, e o Thiago Heleno vai à loucura, ele dá uma bomba, ele pensou, não vou eu bater colocado, não vou fazer isso, eu vou tomar distância, e se o goleiro se apresentar na frente dessa bola, ele vai entrar com bola e tudo. Ele tomou distância e ele fica louco, ele tá solitário, ele dá a volta, da direita ele passa lá do outro lado e comemora o torcedor do Atlético. Comemore onde você estiver, torcedor do Furacão, você é campeão de um dos torneios mais importantes. Aí, portanto, a narração do Jacir de Oliveira para o gol do Thiago Heleno, na minha opinião, um dos maiores zagueiros da história do Atlético. um dos mais vencedores, isso é indiscutível. Hoje ele completa 200 jogos com a camisa do Furacão, em um jogo justamente de Sul-Americana, né? Competição em que ele foi protagonista com esse gol de pênalti que a gente acabou de ouvir e deu título ao clube na competição de 2018. Thiago Heleno fazendo história com a camisa rubro-negra, Faquina. É isso aí, Jairão, o Thiago Heleno de fato já tem seu nome escrito, né? Marcado na história, pelo menos recente do Atlético Paranaense, mas acho que ele será lembrado sempre, né? Pelos títulos, pelas conquistas, pela dedicação, né? E pelo, como disse o Jacir de Oliveira na narração, pelo amor que ele emprega quando veste a camisa do Atlético Paranaense, né, Jairô? É verdade, Facinello. Olha, o Thiago Heleno, ele tem a cara do Atlético, né? Ele se identifica muito com o Atlético, com a torcida. É difícil você... Tem, claro, 200 jogos, não é uma etapa apenas, uma temporada enorme. E nesses 200 jogos, você encontrar algumas partidas, e se aconteceram foram poucas, que o Thiago Heleno foi um desastre na defesa. Aconteceu já, claro, até no próprio Atlético, jogou outro muito mal. Mas ele, na maioria das vezes, sempre com a mesma conduta, né, de ser regular e importante na condição também de ser um líder dentro e fora de campo. Quer dizer, soma muito para o Atlético, além da qualidade técnica dele. Ele já teve em grandes clubes do futebol brasileiro, né? Para não errar, vamos citar aí Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, mas a grande fase dele, na carreira dele, eu imagino, foi realmente no Atlético Paranaense. Tal maneira como ele se identificou com o Atlético. Então, e outra, quando não joga, a primeira coisa que vem à cabeça do torcedor do Atlético é a preocupação. Porque não joga o Thiago Heleno, é como vai ser hoje à noite, não vai ter o Nicão. Então, jogadores deste nível preocupam. Agora, na zaga, mais ainda, porque ele, além de ser um xerifão, ele comanda o time inteiro, não só a defesa, pela liderança que ele exerce. Então, é um baita jogador, o Atlético acertou em cheio. Eu acho que o Thiago Heleno, sem dúvida, como disse o Juninho, entra naquele hall de grandes atletas. Não vou fazer nenhuma comparação, o Atlético sempre teve grandes zagueiros, são muitos, né, que entram para a história com títulos e por serem grandes jogadores, mas o Thiago Heleno pode ser colocado entre estes, né, esses grandes jogadores que se destacaram jogando na defesa do Furacão. Bom, e hoje peça fundamental, né, ele no jogo de abertura da competição, que foi fora de casa, ele não atuou por causa da questão da altitude. Hoje ele vai estar em campo na Venezuela, completando esses 200 jogos e certamente dando uma segurança defensiva muito importante para o setor do Atlético Paranaense nesse jogo fundamental. E daqui a pouco a gente vai falar mais do jogo especificamente, mas queria que você falasse da importância do Thiago Heleno no jogo especificamente hoje, Jairô. Não há dúvida. Ele é ao lado do Pedro Henrique, estão se entendendo muito bem. Um completa o outro, mas o Thiago Heleno é o cara. E ele estando ali, ele impõe respeito, ele transmite confiança para os seus jogadores, porque você forma numa equipe, joga um jogo de competição continental. Você olha lá atrás, vê o goleiro que tem o Atlético, o Santos, vê o zagueiro que tem o Atlético, que é o Thiago Heleno, você se tranquiliza, você arrisca a jogada, você não tem receio de uma hora ou outra ter que arriscar sair para o ataque e desguarnecer, porque sabe que lá atrás tem um zagueiro, um grande zagueiro, um goleiro que, né, é muito capaz, muito seguro. Então, essas coisas aí ajudam muito. E a presença do Thiago Heleno, em qualquer circunstância, vai realmente somar muito. E hoje ele vai ser muito importante, porque é um jogo fora de casa, é um jogo contra uma equipe que está desesperada, precisa vencer, o Atlético também precisa vencer, e você ter a garantia de uma defesa sólida do Thiago Heleno ao lado do Pedro Henrique, eu acho que o Atlético, pelo menos ali no setor, está muito bem servido para o jogo de hoje. Daqui a pouco, tudo sobre o jogo, vamos falar do adversário, vamos trazer informações do Metropolitano e, claro, mais do Furacão na Transamérica. Para a Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A gente toca em frente o programa de hoje, vamos com informações do Coritiba para a TNT. A marca do abrasivo, brocas e discos de corte para metalúrgica, ferraleria e funilaria. À venda nas melhores lojas de Curitiba e região. Conheça mais em tntferramentas.com.br. A informação do Coritiba chega com o Nicolas França. O Coxa não terá para o jogo de amanhã contra o Cianorte, o jogo é em Paranaguá, o seu único jogador a participar de todos os minutos do time até agora na temporada. Quem que é desfalque para amanhã, hein, Nicolás? É o zagueiro Luciano Castan, aqui, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Londrina no último domingo fora de casa. E pela primeira vez ele vai perder um minuto assim, do Coritiba nessa temporada 2021. Porque dos 11 jogos até agora, ele participou de todos pelo Campeonato Paranaense, 9, 2 pela Copa do Brasil, e sem ser substituído uma vez sequer. Inclusive, quando o técnico Gustavo Mourinho escalou uma equipe reserva naquela partida contra o Operário pelo Campeonato Paranaense, no jogo que antecedia o duelo entre os dois mesmos times pela Copa do Brasil, e ele poupou a maioria dos titulares. Naquele momento, o Luciano Castan foi para o campo, permaneceu todo momento na derrota por 1-0 lá em Ponta Grossa. Aliás, a dupla de zaga, né? Naquele momento titular, formada por Wellington Carvalho e Luciano Castan, os dois foram para o jogo. Castan tem 2 gols marcados até agora, está sendo muito importante também na bola parada ofensiva, mas também tem 1 gol contra, que foi no jogo contra o UFC Cascavel, que abriu esta série agora de 3 derrotas seguidas. O Coritiba tenta quebrar amanhã contra o Cianorte. O jogo vai ser disputado na cidade de Paranaguá, porque o gramado do Couto Pereira está sendo trocado, a grama de inverno está sendo plantada. E não é só o Castan que vai ficar fora desse jogo, o Romário, lateral esquerdo, é outro que tomou o cartão amarelo e também vinha sendo um dos mais assíduos da equipe. Fora aquele jogo lá contra o Operário, quando foi escalado um time reserva, ele também havia participado de todos até começar como reserva na partida de domingo diante do Londrina, mas já no intervalo ele entrou no lugar do Guilherme Biro, também tomou o terceiro cartão amarelo. Tendência é que a zaga seja formada pelo Nathan Ribeiro e pelo Wellington Carvalho, e na lateral esquerda o Guilherme Biro, mais uma vez ele é o substituto imediato, tenha a chance. Já jogaram ali na defesa vários zagueiros, né, ao lado do Castan. O Henrique Vermuth começou como titular, a temporada se lesionou gravemente nos primeiros minutos do primeiro jogo, que foi contra o União de Rondonópolis, lá pela Copa do Brasil. Naquela partida entrou o garoto Thalisson Gabriel para compor no lugar do Henrique Vermuth, jogou ao lado do Castan. Depois o Wellington Carvalho se tornou titular e mais recentemente vai ter um revezamento com o Nathan Ribeiro, recuperado de uma lesão. Os dois vão trocando posições, às vezes acontecem substituições, mais o Wellington Carvalho titular, mas o Nathan Ribeiro começou também o jogo contra a equipe do Atlético, no Atletiba, disputado na última quinta-feira. Agora, sem o Castan, são os dois que ainda não passaram muita confiança e vão formar provavelmente a dupla de zaga Alviverde amanhã contra o Cianorte. Essas são as duas baixas, mas tem jogadores importantes que devem voltar também para a equipe, especialmente do meio para frente. Daqui a pouco a gente fala. O treino está acontecendo agora, né? Vamos ter informações mais concretas se o Coxa terá de volta ou não seu meio de campo titular que desfalcou o time lá em Londrina. Paquena. Beleza, vamos lá. São 2 desfalques no setor defensivo, né? O Leandro Castan jogou, o Luciano Castan jogou todas as partidas até agora e o Romário também está fora do jogo de hoje. Perder 2 peças de um sistema defensivo para falta para o Coritiba para o jogo de amanhã, que é fora de casa, mas é mando do Coritiba, Gerão? Olha, para uma defesa que vem jogando seguidamente, a gente pode até dizer, são 2 desfalques, muda alguma coisa. Mas nesse atual cenário que o Coritiba perde os 2 jogadores, porque vem de 3 derrotas e precisa se recuperar, eu acho que a preocupação maior não está ali, Faquina. O Luciano Castan, jogador titular absoluto, não se discute a qualidade dele, perfeitamente adaptado ao time, só não vai fazer falta porque o substituto está à altura. Eu considero o Nathan Ribeiro, até características semelhantes, um bom jogador e vai suprir a ausência do Luciano Castan. O Romário, na lateral esquerda, ele não foi reserva contra o Londrina porque foi poupado ou porque tinha algum tipo de lesão, não. Ele foi reserva porque ele estava muito mal, ele jogou mal as últimas partidas. E aí foi para o banco. E o Guilherme Biro entrou e esteve bem contra o Londrina. O primeiro tempo dele, principalmente, foi muito bom. Pois o Londrina avançou, aí se portou um pouco mais atrás, teve um pouco de dificuldade para sair ao ataque, mas ele não comprometeu. Então eu penso que as duas ausências, uma vai ser muito bem substituído, né? Porque o Nathan Ribeiro eu considero um bom jogador, E no lado esquerdo, nessa briga com o Guilherme Biro, vai depender muito do garoto. Se ele fizer um bom jogo, o Romário passa a ser reserva, porque ele já foi reserva contra o Londrina. No mais, a expectativa é, como disse o Nicolas, o que tem que melhorar, se na defesa tem dois desfalques, mas resolve, o que é difícil resolver é se você não tiver os titulares do meio de campo de volta. Aí o Coritiba vai sofrer mais uma vez, porque não pode botar o Vagninho para ser meia de criação de jogadas com três atacantes. Se ele tem características de atacante, fica com quatro e não tem ninguém para produzir as jogadas ofensivas. Aí o Coritiba vai sofrer de novo. Então, a gente vai trabalhar com a formação no próximo bloco, mas eu já adianto, na zaga, mesmo com os dois desfalques, não haverá tantos problemas. Mas se não tiver uma mudança no meio de campo, qualificar o meio de campo, Coritiba vai enfrentar dificuldades no jogo com o Cianorte. E o jogo ser em Paranaguá, um gramado diferente, perigoso. Um gramado pior, né, do que o do Couto Pereira, que está sendo trocado pela grama de inverno. Qual é o prejuízo que o Coritiba pode ter nesse jogo? Ele vai ter um prejuízo grande, teórico, pode ser que na prática isso se confirme, porque o campo ruim dá mais condições de jogo ao Cianorte, por duas razões. Primeiro, ele é um time adaptado a esse tipo de terreno. O campo lá de Cianorte também é ruim. O gramado é a mesma, aquela grama de jardim grossa. Aquilo, a bola prende a bola. É um campo que tem problemas, tem buracos. E isso, para o time mais técnico, não é aconselhável. Então, o Coritiba vai sofrer também muito com o campo. Às vezes as pessoas falam, não, mas se tecnicamente é melhor, tem que dar um jeito de superar esse problema do campo. Não se supera o problema do campo, porque é nele que você joga. A bola tem que rolar. E muitas vezes você não consegue fazer isso. Uma equipe que está mais acostumada a esse tipo de terreno, ela vai ter mais facilidade, porque ela já sabe de que forma vai jogar. E não foge da característica de jogo do Cianorte. Coritiba vai ter que fugir das suas características, que é um time mais técnico, que procura o toque de bola, procura trocar passes para chegar na frente, nem sempre, claro, ultimamente não tem feito isso, nem em campo bom, mas teoricamente, como eu disse, o Coritiba é o time mais técnico, ele vai sentir um sério problema em jogar nesse campo da Estradinha amanhã contra o Cianorte. É isso aí, todos os jogos amanhã, 15h30, claro, tudo com cobertura aqui da Transamérica. Na Ferramentas Kennedy você encontra as melhores ferramentas. São mais de 20 mil itens à pronta entrega. Confira nas lojas SIC, Rebouças, Paranaguá, Telemaco Borba, Pinhais e Fazenda Rio Grande. Vamos seguir em frente com o programa aqui. Falamos de Sul-Americana, mas hoje tem um monte de brasileiro entrando em campo já pela Libertadores da América nessa terça-feira, hein, Dorival Crispim? É verdade, Faquina. Pelo grupo A tem Palmeiras, Independiente Del Valle, às 21h, no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. O Palmeiras é o líder do grupo, com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Já o Del Valle está na terceira posição com 4 pontos e foi goleado pelo Palmeiras no jogo de ida em São Paulo pelo placar de 5-0. Pelo grupo B, o Internacional enfrenta o Deportivo Táchira às 19h15 na Venezuela. O Inter lidera o grupo com 6 pontos e vem de 2 goleadas, 4-0 para cima do próprio Deportivo Táchira e 6-1 no Olímpia do Paraguai na última rodada. Pelo grupo C, o Santos recebe o Boca também 19h15 na Vila Belmiro. O líder do grupo C é o Barcelona de Guayaquil, com 3 jogos e 3 vitórias. O Boca é o segundo com 6 e o Santos o terceiro colocado com 3. E o Flamengo, que lidera o grupo G com 100% de aproveitamento, encara União La Calera às 21h30 no Chile. Amanhã no Maracanã tem Fluminense e Santa Fé da Colômbia, Rentistas e São Paulo no estádio Centenário em Montevidéu e na quinta-feira o Atlético Mineiro enfrenta o América de Cali na Colômbia. Lembrando, né, Faquina, que na Libertadores os 2 primeiros de cada grupo avançam para as 8ª de final e os 3º colocados vão para as 8ª de final da Copa Sul-Americana. É isso aí, valeu Crispim. Jarão, essa é a, não é molezinha, né, porque a Libertadores América é uma competição difícil. Mas é duro ficar fora de alguma fase, né, ou da Libertadores ou da Sul-Americana nesses grupos aí. Em contrapartida, e a gente vai falar daqui a pouco do Atlético, na Sul-Americana, por causa disso, só um time se classifica para a segunda fase, hein, Jarão? Tá mutado aí, Jarô. Tá, tá, desculpa. Agora sim, agora sim. Toda competição continental é de um desejo enorme, porque financeiramente é uma competição muito rentável, né? Muito boa. E aí os caras se viram. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo do Atlético. O Metropolitanos é um time, não sei se está na lanterna, me parece que é o lanterna do campeonato da Venezuela, mas põe esse time para disputar uma sul-americana, eles dão o que pode, dão o máximo. Então parece que a coisa se transforma, não dá para levar isso em conta. E assim é Libertadores. Você pega um time, por exemplo, o Santos está aí sofrendo. Mas e daí? O grupo é fraco? Não é o caso. O grupo do Santos eu acho muito difícil, né? Por causa do Boca, e hoje o adversário é nada mais, nada menos do que o Boca Juniors. Mas é uma competição que mesmo as equipes de menor expressão, elas crescem, elas dão muito de si. Então, são duas competições complicadíssimas. E a Sul-Americana agora piorou, né? Porque, como você disse, apenas um por grupo se classifica. Então, você imagina como é que esses times entram em campo. Então, agora, é bom para ver, né? O torcedor sofre, mas para quem assiste de fora, não tem moleza, não tem jogo... Até jogo tecnicamente você acha ruim, mas é sempre o jogo ruim é de muita luta, de muito espírito de luta não falta, sabe? Aquela pegada. Eu gosto dos jogos da Sul-Americana e dos jogos da Libertadores. Vamos ver, hoje é uma rodada boa, hein? Tanto na Libertadores como também na Sul-Americana. O Campeonato Venezuelano ele é disputado em três grupos, né? São 21 times jogando a competição, são três grupos de sete. E o grupo C, o grupo do Metropolitanos, ele tem um jogo a menos do que a maioria dos clubes e dois jogos a menos que dois times do seu grupo, mas o Metropolitanos não pontuou ainda, né? São dois jogos e duas derrotas até agora no grupo C do campeonato venezuelano, adversário do Atlético no jogo dessa noite. 100% de não aproveitamento. De não aproveitamento, tipo isso. É verdade. Tipo isso. Pensou ouvido, garganta e nariz, pensou Hospital Torrinos Curitiba, na Roberto Barroso, 1381. Deixa eu mandar um alô aqui pro Rudy Correia. Ele ganhou a camisa do Atlético Paranaense numa das dos nossos sorteios aí no final de semana. E hoje ele tá de aniversário, esse dia 11 de maio, já retirou a camisa aqui, pediu pra gente mandar um abraço. Parabéns, felicidades aí pro Rudy Correia, ganhador, torcedor atleticano e aniversariante do dia, no dia do jogo do Atlético. Tá com o pianinho? Olha só que beleza, hein? Vou tocar um parabéns pra ele aqui. Vai tocar? Será que ele vai chorar? Eu acho que talvez de raiva, né? Porque muito ruim, né? Muito ruim, né? Mas tudo bem, vai. Canta aqui a homenagem, vale. Nessa data querida. Parabéns. Já acabou? Acabou. Só sabe só o comecinho só? Sempre faz isso, né? Três notas e... Que isso, pô? É, eu arranjo, né, Juninho? Eu sou músico, né? Por que você não arranja alguma coisa pra fazer, então, melhor do que essa, hein? Peça um hino aí, qualquer hino do time. Hino de time? Só falar. Fala aí, Juninho. O Metropolitanos da Venezuela. É duro, né? É mais complicado, né? Brasileiro. Brasileiro. Vamos forçar tanto, né? Então, do Floresta. Uma floresta. O jogador que o Paraná faz jogar lá. Série A. Vamos lá. O Vasco é bom. Não, o Vasco tá na B, pô. Ah, tá na B, é verdade. O Vasco tá na B. Do Atlético Mineiro. Ah, esse aí não é bonito, hein? É bom. Ah, mas não vai ficar pesquisando nota agora? Hein? Tem que tocar na hora. Tá feio, hein? É. Né? Mas horroroso. Tudo bem. Como é que é? Somos do Clube Atlético Mineiro. Aí, ó. Jogamos com muita raça. Valeu. Beleza, hein? Toca do Vasco, hein? Do Vasco é legal. Não gosto muito do Vasco, mas eu gosto do hino. O hino do Vasco é bonito pra caramba. O Vasco? É. Como que é? Do Vasco? Do Vasco? Vamos todos cantar de coração. De coração. É. A cruz de malta é meu. Aí, mas você não tem a nota aí? Puta que tá ruim. Pô, mas tá tocando com um dedo só, pô? É que ele não tem dedo, né? Ele tem a pata, né? É complicado, é tudo colado. Eu só tenho um, né, cara? Aí é um dedão. É um dedão só, ó. Já melhorou. Tem que fazer com uma... Como é que chama isso? É tecla, não é tecla, né? É o do quê? Piano. Eu tô, não, tô com meu dedão no piano. Não, tudo bem, mas como que chama aquilo ali? É tecla? Não é tecla? É teclado do piano? É isso? É, as teclas. É tecla mesmo? É. Tem que fazer com as teclas maiores, que daí você com uma mão só, com um dedão só, você consegue tocar. É, porque com um dedo meu, como ele é grosso, ele pega duas teclas. Isso. Daí, ó. Aí toca errado, né? É muito grosso meu dedão. Tá. Do Atlético Paranaense, consegue não? Tá melhor. Treina aí pra fazer na escalação hoje, tá? É que o teu piano é muito limitado também, né? Não oferece muitos recursos, né? Não, ele tem poucas teclas. É verdade. Algumas músicas da alta já não dá. Peças para tratores, correias para todas as aplicações. Ligue Tratoraço 3333-2525. Vamos pro intervalo, voltamos já com mais informação aqui no Transamérica Esportes. Segura aí. Transamérica Esportes. Transamérica Esportes. Dentro das quatro linhas, eles não jogam absolutamente nada. Que loucura, hein, cara? Terrível o nosso desempenho. Mas fora de campo, Rafael Porto e a galera do Papo de Craque batem um bolão. Tá eu, o Jairão, o Juninho, o Nicolas França, o Robson De Lázari e o Daniel Bombom. O Papo de Craque na Transamérica começa ao meio-dia. Porque toda hora é hora de falar de futebol. Até na hora do almoço. Boa notícia, né, Daniel? Sem dúvida, Porto. É de segunda a sexta, aqui. Transamérica. Transamérica 6-5. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O primeiro trimestre de 2021 foi o melhor da história em geração de empregos. Foram mais de 78 mil novas carteiras assinadas. Mais de 1 milhão de pessoas já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19 no estado. E agora, mais de 32 mil trabalhadores da educação serão vacinados. As aulas presenciais da rede estadual terão retorno gradativo a partir de 10 de maio. A campanha da vacinação contra a gripe continua. Se você faz parte dos grupos prioritários, procure o local mais próximo e vacine-se. Continue se cuidando, lave as mãos, evite aglomerações e use máscara. Paraná, Governo do Estado. Na hora de escolher um plano de saúde, você prefere ter só alguns médicos? Ou mais de 4.600? Ter poucas opções de hospitais? Ou 54? Saúde levada a sério é escolher o melhor para sua família ou empresa. Escolha Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e faça uma simulação. Unimed Curitiba. Cuidar de você. Esse é o plano. As melhores ferramentas e tudo em até 10 vezes sem juros. É na Ferramentas Kennedy. Mais de 20 mil itens e com os melhores preços. Para o seu trabalho ou para reformas em casa, visite uma de nossas lojas ou compre pelo site ferramentaskennedy.com.br. Em todo lugar. Transamérica. Eu sou o Denilson e minha moda é assim. Futebol tem sentimento, mas obra tem muito mais. Parede com vazamento, problemas descomunais. A elétrica tá 10, esgoto deve tá certo. Pra fugir dessa sofrência, eu quero a Cronaferro. E quando pergunto quem é meu novo amor, eu falo tamo junto e digo a Crona é show. Quem questiona, usa Crona. Já aconteceu de acabar energia elétrica na sua empresa e o seu gerador não funcionar? Chega de apuros. A solução Dianet GMG monitora os sinais vitais do seu gerador com os níveis de combustível e de carga da bateria, para que na hora H ele funcione. E se alguma coisa não estiver normal, o Dianet GMG vai notificar você e seu mantenedor com a máxima antecedência. Saiba mais em dianet.com.br. Dianet, tecnologia na medida. Quem pensa em consórcio de veículos, pensa Ademi Motors. Agora, Ademi Motors é a Demicon, a maior administradora de consórcios de imóveis e veículos pesados do Brasil. Com 29 anos de mercado e 150 mil clientes atendidos. Aqui você poupa para comprar seu primeiro carro ou trocar por outro. Renovar a frota da sua empresa, ter veículos de produção para construção civil ou agrícolas e muito mais. Ademi Com, vem realizar com a gente. Transamérica Esportes. 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Nesta data, concedemos todo o crédito aos que estão na batalha, cujas faces estão arruinadas pelas marcas, pelo suor, pelo sangue. Aos que lutam com valentia, aos que se consomem em uma causa justa, aos que conhecem ao fim o triunfo de uma realização. Parabéns pelo seu dia, pelo seu trabalho e por levar conforto e segurança aos que precisam. Nossa homenagem aos profissionais de enfermagem. Sistema Unimed do Paraná. Eu sou a Natália e eu fiquei tetraplégica por conta de um acidente de trânsito. Eu tava numa festa com umas amigas. Na saída, eu peguei uma carona com uma delas e ela tinha bebido. Nos perdemos numa curva e capotamos. Nesse momento, a minha vida mudou. Em apenas um instante, sua vida também pode mudar. Maio Amarelo. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Uma campanha Detran. Paraná. Governo do Estado. De volta, Transamérica. Estamos de volta, o Transamérica Esporte está no ar. E olha só, chegaram as delícias da Risoli. Meu Deus do céu, hein? Gostosinho. Mini coxinha, o que você tá comendo? Você tá de boca cheia. Mini coxinha, pra ganhar. Mini coxinha de frango com requeijão, uma delícia. E o mini kibe de requeijão, segundo o Jairo Júnior, é uma iguaria, né? Um negócio muito bom. Não, o mini kibe de requeijão. Porque ele não gosta de kibe, não. Mas esse é muito bom. Eu não sou muito fã do kibe, mas pô, dá uma mordida nesse. Isso é bom. Porra, vem um líquido na boca, uma coisa gostosa. Não, esse é o que eu derramei no café, você pegou errado ali. Não, pô, é o requeijão. É mini kibe com requeijão. Quando você morde, explode. Pô, explodiu assim o requeijão. Na boca. É tipo as bolinhas de gostosuras dentro, né? Isso, exatamente. Só que só discorda ali iguaria, tá? Não é iguaria, iguaria é outro alimento, é outro, iguaria é tipo assim, é ostras, cara. Ah, é verdade, hoje você tá certo. Tá culto você hoje, né? O Juninho tá totalmente errado. Não, não fui eu que falei. Fui eu que falei, pô. Foi você que falou, vereador? Fui eu. Que exemplo pros seus eleitores. Ei, você sabe que tem eleitor teu que é professor. Você sabe que iguaria é uma, não é simplesmente por ser um negócio diferente, claro que raro. É. Claro que é. Claro que não. É comer uma cobra, por exemplo. Uma cobra claro que não. Claro que não. Daí não é iguaria, pô. No dicionário, se você for ver, iguaria é algo apetitoso, delicioso, que é o que tá acontecendo aqui. É o caso aqui. Do mini kibe com requeijão. Entendeu? É algo preparado. É uma iguaria. O Nicolas é minha iguaria. É mesmo? É o meu bebê. Ah, bebê. Tudo bem, ô Paulo Autuori? Fala, querido. É, simplistas. Fala, tudo simplista. Bem? Simplistas. É, o Nicolas avisou que já tá pronto pro giro rápido, de ontem, tá? Ah, é? Como é que é? Tá pronto pro giro rápido de ontem? Mas o de ontem já foi, pô. É o de agora. Ele avisou, ele só falou assim, pai, me chama de pai, né? Ele chama de pai? É pai. Nossa. Por que pai, pô? Eu sou o sugar baby do Nicolas. Que isso, pô. Sugar dad, né, no caso, né? Você quer ser chamado de sugar dad, é isso, né? Comendador. Eu vou chamar minha esposa aqui daqui a pouco, tá? Chame, não tenho medo dela, chame simplista. Tô trabalhando aqui, nosso coworking. Bom, procurem os produtos Risoli nos pontos de venda perto de você. Pães de queijo de diversos sabores, salgados, salgadinhos de festa. Risoli, grande variedade, qualidade superior e sabor incomparável. Jogo rápido Transamérica. Principais destaques dos clubes hoje, começando pelo Paraná. Fala aí, Robson De Lazari. O atacante Elielton não faz mais parte do elenco do Paraná. O jogador que não era titular absoluto, mas participou de 7 jogos na temporada e fez 1 gol, recebeu uma proposta do Floresta do Ceará, time que também vai disputar a Série C do Brasileirão, assim como o Paraná. Entrou em acordo com a diretoria tricolor e deixou o clube. Para o jogo de amanhã, contra o Azures em Pato Branco, a delegação paranista já está no sudoeste do estado. Thiago Alves volta. Será que será titular da equipe? Daqui a pouco eu conto. Seja autossuficiente em energia. Grupos geradores, sistemas de energia solar, Power com o Brasil. A energia do seu negócio. Se comporta, hein, vereador? Faz sério o programa. Destaque do Atlético, que joga hoje na Sul-Americana, Jairo Júnior. O Atlético não irá contar hoje com o meia atacante Nicão, que está suspenso. Ele é o principal jogador desse time e sua ausência normalmente é muito sentida pela equipe. Em 2020, sem Nicão em campo, o Atlético fez campanha de time rebaixado no Brasileirão. Já com ele em campo, a campanha foi de time que iria direto para a fase de grupos da Libertadores. Carlos Eduardo pode ser o escolhido para substituir Nicão hoje na Venezuela. Ainda há dúvidas na lateral direita e no ataque. E o zagueiro Zaivaldo, que está lá em Caracas, acertou a renovação de contrato com o Furacão. Novo vínculo é válido até o final de 2023. A Demi Motors, o seu consórcio de veículos leves e pesados, além de realizações. Acesse a demimotors.com.br. E o destaque de hoje no Coritiba, Nicolas França. O time faz agora o último treino antes da partida de amanhã contra o Cianorte, que será disputada em Paranaguá por causa da troca do gramado do Couto Pereira para grama de inverno. Aí, os desfalques na equipe serão o zagueiro Luciano Castan e o lateral esquerdo Romário. Ambos estão suspensos por terem tomado o terceiro cartão amarelo. É provável que a zaga seja formada pelo Nathan Ribeiro e pelo Wellington Carvalho, com o Guilherme Biro na lateral esquerda. Meio de campo titular deve estar retornando. São certas as voltas do William Farias e do Rafinha. Cumpriram suspensão contra o Londrina. O volante Val segue sendo observado por causa de um desconforto muscular que o tirou dos dois últimos jogos. Já voltou a treinar, mas como tem uma maratona de partidas pela frente, a situação vai sendo avaliada com bastante cuidado. Jogo rápido Transamérica. Tudo isso e muito mais na sequência do Transamérica Esportes. Vai reformar ou construir? Escolha o melhor. Cimento Cauê, o capitão, camisa 10, craque da sua obra. Cimento Cauê, pode confiar. Pensou tradição, usou Cauê. Vamos lá, vamos em frente com o programa para falar mais do Paraná. De que maneira é encarada a possibilidade do Paraná terminar a primeira fase do estadual entre os quatro primeiros colocados neste momento, hein, Robson De Lazari? Claro que de uma maneira é bem positiva, Fachina, não como algo fundamental, essencial, tem que terminar entre os quatro, mas é encarado sim de uma maneira positiva. Porque além da vantagem contestável até, mas enfim, é apontado até no regulamento como uma vantagem do segundo mando de campo na fase quartas de final, a gente vive um momento de jogos sem público aí no futebol, mas tem pro Paraná uma questão moral. Um time que vem de um rebaixamento aí para a Série C, que começou com resultados ruins na maior parte deles no início da temporada, e depois daquele 5-0 sofrido contra o Coritiba, entrou numa reação, venceu 3 dos últimos 4 jogos e agora é o terceiro colocado do campeonato. Então, segundo o goleiro Bruno Grassi, há sim uma importância grande em terminar essa fase de classificação no G4. A gente sabe que quando tu decide em casa, tu tem um pouco mais de tranquilidade para estudar o jogo, para ter a melhor estratégia. Mas não é algo que seja determinante, porque a gente pode ver várias vezes a equipe indo muito bem no primeiro jogo em casa e a equipe adversária no segundo jogo não conseguindo tirar vantagem ou até mesmo perder o jogo. Mas é importante sim. Eu acho que até por questão de moral do Paraná como uma equipe grande, seria importante sim terminar entre os quatro primeiros. O Bruno Grassi, que ganhou a titularidade na meta tricolor depois daquela goleada sofrida por 5-0 para o Coritiba, onde o goleiro Renan foi muito mal. E além dele, o Maurílio, naquela oportunidade, o jogo seguinte era contra o Cianorte fora de casa, fez outras mudanças na defesa. Trocou lateral esquerdo, o Brian, garoto da base, passou a ser titular, o Cristiano foi para o banco, trocou um dos zagueiros, o Jefferson foi para o banco e o Hurtado, que na sequência teve até o contrato renovado com o Paraná até o fim do ano, passou a ser o titular ao lado do Mikael e somente ali o Jailson foi mantido na lateral direita. Essas mudanças deram resultado, porque nesse período aí o Paraná tomou apenas 2 gols nessas 4 partidas em que venceu 3. Tomou um gol na derrota para o Atlético e tomou um gol na vitória por 2-1 sobre o Cascavel CR. O Bruno Grassi comentou essa melhora, essa evolução do sistema defensivo. Bom, acho que hoje a gente vê o futebol de uma forma muito homogênea. Hoje o setor defensivo começa lá no centroavante, né? Então, houve uma evolução da equipe, a gente vê todos os jogadores se doando ao máximo, fechando os espaços, é a hora de pressionar, pressionando em bloco, a hora de estar em linha baixa, todo mundo no mesmo setor. Então, a gente vê os resultados, né? Graças a Deus, temos tomado poucos gols e a gente espera manter isso. O goleiro paranista também quer que o time mantenha essa evolução. Mesmo nesse cenário aí de jogos agora mais difíceis, jogos com um caráter mais decisivo, além de uma maratona de partidas a cada 48 horas, ele entende que é importante o time até o início da Série C se manter em alta. Olha, eu acho que é jogo a jogo. Eu acho que o principal é não retroceder. A gente vê no futebol, né, as equipes evoluindo e só evolui a cada jogo. E é importante estar sempre atento aos detalhes do jogo, sempre atento às situações. Mas eu acredito que o principal passo é não retroceder e é continuar com os pés no chão, com humildade, trabalhando jogo a jogo para que as coisas aconteçam naturalmente, essa evolução. Goleiro Bruno Grassi, titular absoluto, é nesse momento na meta do Tricolor. O Renan, mais uma vez, fica no banco de reservas. A delegação do Tricolor já está em Pato Branco, no sudoeste do estado. Viagem bem longa, que começou hoje cedo, e aí já durante a tarde o time desembarcou lá em Pato Branco, está concentrado no hotel para a partida, marcada para amanhã às 15h30, no estádio Os Pioneiros. A novidade da delegação é o meia-atacante Thiago Alves, tido como o jogador até mais técnico aí do elenco do Paraná, mas ele ficou 2 jogos fora por suspensão, e nesses 2 jogos a parte ofensiva ali da equipe agradou bastante o técnico Maurílio. Então o mistério é grande se o Thiago Alves volta à titularidade ou não, se ele simplesmente entra ali no lugar do Gustavo França, que é o jogador que está atuando pelo lado do campo, às vezes pela direita, mais pela direita, mas às vezes também pela esquerda, ou se existe até uma outra chance do Maxi Rodrigues ser o sacado, aí envolvendo também um pouco dessa questão física, já que é um jogador que vinha com poucos jogos, precisava de um lastro maior, foi titular nas 2 últimas partidas, no jogo contra o Cascavel, o CR já não foi assim tão bem, acabou sendo substituído no início do segundo tempo. Então são avaliações que a comissão técnica está fazendo. O Thiago Alves pode entrar na equipe ou no lugar do Gustavo França ou até mesmo no lugar do Maxi. E aí o Juninho voltaria a ser o homem mais centralizado ali no meio de campo. Bruno Grassi, Jailson, Micael Hurtado e Brian, Moisés Gaúcho, Ramires, Maxi Rodrigues, Juninho, Gustavo França e Gustavinho, com essa possibilidade forte do Thiago Alves entrar ou no lugar do França ou no lugar do Maxi Rodrigues. Fachina, só reforçando a informação que já trouxemos ali no jogo rápido, o atacante Elielton está fora do Tricolor. Ele participou de 7 jogos e marcou 1 gol nessa temporada 2021. O Elielton recebeu uma proposta do Floresta, clube que também disputa a Série C do Brasileirão, assim como o Paraná. O Floresta é do Ceará e está levando o atacante aí Tricolor. Ele procurou a diretoria avisando dessa proposta, não houve nem muita resistência aí por parte do Paraná, porque na atual situação do Paraná, se o jogador ganha um salário que está ali próximo dos maiores do elenco, e é o caso do Elielton, era, né, no caso, o caso do Elielton, se ele for reserva, isso pesa na escolha, é o caso do Elielton. Ele ganha um salário considerado alto para o atual padrão do Paraná, que é um padrão assim, de médio para baixo, inclusive na Série C. Então, o jogador aparecendo com uma proposta para ganhar mais em outro clube da Série C e sendo reserva do atual elenco, a diretoria, pela realidade financeira do clube, não vai pensar 2 vezes em liberar. Foi o caso aí com o Elielton, que não faz mais parte do elenco tricolor. Fachina. Vamos lá, são várias coisas aí pra gente falar sobre o Paraná. Primeiro, Jairão, essa saída do Elielton, perdendo o jogador para um clube aí que, né, de expressão muito pequena, muito baixa aí no cenário do futebol nacional, mas que hoje tá na mesma divisão que o Paraná, e ao que tudo indica, tem mais condições financeiras até que o Paraná nesse momento para tirar o Elielton daqui, levá-lo para jogar uma competição onde será adversário, inclusive, do Paraná. Diz muito sobre a situação, né? Diz muito sobre o momento do tricolor. É verdade. O que já não surpreende mais, né, Faquinha? Há algum tempo a gente debatia muito esse assunto do Paraná em mercado, perder jogadores para equipes do mesmo nível técnico, financeiro, e muitas vezes até equipes inferiores, e o Paraná ainda assim conseguia perder jogadores. Mas hoje já não surpreende mais. É a realidade. E o torcedor tem que entender isso, que o Paraná tem que trabalhar dessa forma. Traz o jogador, faz um contrato diante das suas possibilidades, não pode dar um passo maior do que a perna, não pode fazer um investimento acima daquilo que ele é capaz, porque senão vai se endividar de novo, já é um clube bastante endividado, e essa bola de neve tem que diminuir, ela não pode aumentar. E esses casos, embora pequenos, né, porque um salário de 15 mil, vamos dizer que seja o teto do Elielton, eles têm um peso tremendo para quem está na situação que está o Paraná. E o Paraná já havia perdido, né, o Anderson Salles, o zagueiro, que foi lá para a Indonésia, e esse caso vai acontecer sempre, isso é uma rotina na vida do Paraná. O Elielto escolhe o Floresta, se eu não me engano, é um time de Fortaleza mesmo, mas acho que é a quarta força lá. Mas é um time pequeno, embora com dinheiro, porque se pagou mais do que o Elielto ganhava aqui, os caras estão com a grana. Mas não vai assim, não dá para lamentar, viu, Faquina? Por dois aspectos. Primeiro, o Elielto ganhava o teto e não era titular. E isso tem um peso tremendo, você pagar um reserva, sendo que você está montando uma equipe numa dificuldade tremenda e um reserva ganhando o que ganhava o Elielto. E segundo, porque tecnicamente também não dá para ficar chorando a saída do Elielto, não. Vai com Deus, guri, já diria o Boluca. E, Jarão, nessa linha também, uma outra situação é a do Thiago Alves, né? Um cara que tem contrato terminando no final do ano. Daqui a pouquinho, mês que vem, aí pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Paraná de graça no final da temporada, se não houver uma renovação de contrato. E aí a gente entra nessa linha, né? Tudo bem, o Thiago Alves não é lá o supra-sumo, mas é um cara que, para a realidade do Paraná, tanto tecnicamente como até financeiramente, se o Paraná conseguisse fazer uma venda, era um cara que poderia ajudar nos dois sentidos, né? Mas é saber se o Paraná vai ter condições de conseguir a renovação de contrato com o Thiago Alves, né? Será que vai ter fôlego financeiro para pagar 6 meses de salário aí e depois vendê-lo? Tem que fazer um esforço, Faquina. Não pode perder o Thiago Alves. Não estou nem tratando da parte técnica, da importância que ele tem para somar com o Maurílio no time que ele está montando aí para a Série C. Nem isso eu discuto. Claro que ele é importante. Eu acho ele um bom jogador. Mas para efeitos de negociação no futuro, esse é o cara que o Paraná tem no elenco para ganhar dinheiro. Não vejo outro nesse momento. Pode ser que daqui a pouco surjam aí mais um, dois ou três jogadores da base que possa dar um bom retorno financeiro, um respiro financeiro para o Paraná. Neste momento, é uma realidade. Pode não vender muito bem, mas vai ganhar um bom dinheiro. O Thiago Alves é um bom jogador. Se não conseguir renovar o contrato do Thiago, o Thiago Alves, o Paraná vai perder muito, tanto principalmente no aspecto financeiro, como também na parte técnica. Ele é um bom jogador. Eu acho que aí vale o esforço, até para negociá-lo. Bota no mercado que vende, na hora. Pode ser no cenário nacional, até fora do país, vende. Ele é bom jogador e o Paraná não pode perder essa oportunidade de deixar de ganhar um dinheiro com um jogador que foi revelado nas suas categorias de base. E em sendo bom jogador, amanhã ele está disponível. Volta o time naturalmente e se volta, sai quem? Olha, eu pelo noticiário do Robson, eu analisando aqui, entre o Gustavo França e o Max Rodrigues, eu diria que tem uma vaga para um dos dois. A briga seria ali. Eu voltaria com o Thiago Alves. Não dá para você mexer no Juninho, que tem sido o maior destaque do Paraná nesse início de temporada, no campeonato. Então não dá para mexer nele. Eu mexeria ou no Gustavo França ou no Max Rodrigues. Embora o Max Rodrigues seja um grande jogador, mas ele vai aos poucos, não adianta dar. Você viu que ele já jogou na sequência e já teve problemas, na última ele já não foi bem. Então tem que segurar um pouco o Max Rodrigues. Eu colocaria o Thiago Alves. Não há dúvida nenhuma, porque ele, nesse time, ele tem que jogar. Ele não pode ser reserva desse time do Paraná, especialmente porque o Paraná, no ataque, ainda não está com o time ajustado. Ele tem uma boa defesa. A gente ouviu atentamente a entrevista do Bruno Gras, que ganhou a vaga do Renan, e ganhou porque ele foi muito bem nos jogos em que o Paraná reagiu na competição. Jailson estava muito mal, se recuperou na competição, dentro do campeonato. Mikael e Hurtado são bons zagueiros, estão bem entrosados, né? E o Brian acertou o lado esquerdo. No meio, muito próximo do acerto, porque tem o Ramírez, que tem regularidade, e o Moisés Gaúcho, que tem dupla função. Ele, essa versatilidade dele ajuda muito o Maurílio, porque ele transforma o esquema, ele passa a ser um terceiro zagueiro, ele pode jogar como volante, tanto saindo como mais preso na contenção. Ele é muito interessante, o Moisés Gaúcho. E depois, completando ali com o Juninho, eventualmente com o Thiago Alves voltando à equipe, forma um meio de campo bom. É agora a questão de ajustar o ataque. Se você arruma o meio, fica mais próximo de ajeitar o ataque do Paraná para a sequência. Jogo de amanhã, decisão importante para as duas equipes, Azuris e Paraná Clube, jogando lá no estádio dos Pioneiros, em Pato Branco. Automação inteligente para redução de custos, Dianet, tecnologia na medida. Saiba mais em dianet.com.br. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco voltamos para falar mais sobre o Atlético, que joga hoje na Sul-Americana, tem mais do Coritiba e muito mais. Conheça os serviços da Via Facilities, acesse viafacilities.com.br e se surpreenda, o melhor para limpeza e conservação da sua empresa, com 20 anos de excelência nos serviços. Intervalo rápido, voltamos já. Transamérica Esportes. Transamérica Esportes. A Transamérica Curitiba tá no Facebook. Para curtir e compartilhar, acesse facebook.com/Rádio Transamérica Curitiba. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica 519. Eu sou a Natália e eu fiquei tetraplégica por conta de um acidente de trânsito. Eu tava numa festa com umas amigas. Na saída, eu peguei uma carona com uma delas e ela tinha bebido. Nos perdemos numa curva e capotamos. Nesse momento, a minha vida mudou. Em apenas um instante, sua vida também pode mudar. Maio Amarelo. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Uma campanha Detran. Paraná. Governo do Estado. No esporte ou na academia, para sorrir ainda mais, a Clear Correct combina com tudo. Os alinhadores da Clear Correct são a forma mais transparente de alinhar o seu sorriso, sem a necessidade dos aparelhos de metal. A Clear Correct usa a tecnologia Clear Quartz, material de última geração que gera a movimentação dos dentes de forma mais rápida, com mais transparência e com muito mais conforto para os pacientes. Para começar o seu tratamento é muito fácil e, sendo parte do mesmo grupo da Neodente, a Clear Correct conta também com uma grande rede de dentistas em todo o país. E você, está pronto para ter o seu sorriso alinhado? Para encontrar o dentista mais perto de sua casa, acesse agora mesmo clearcorrect.com.br/encontre-seu-dentista. Precisando de chapas, barras, cantoneiras ou tubos em aço, ferro, inox, alumínio ou nylon, e quer o fornecedor com o maior e mais completo estoque da cidade para o varejo? Então venha para o Barranco Ferro e Aço. Cortamos na medida que você precisa. Barranco, forte no ferro, forte no aço. Ligue 3349-1119, linha verde 18845 Pinheirinho. Não fecha para o almoço e aberto sábados até o meio-dia. 3349-1119, barranco.com.br. Transamérica. 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Nesta data, concedemos todo o crédito aos que estão na batalha, cujas faces estão arruinadas pelas marcas, pelo suor, pelo sangue. Aos que lutam com valentia, aos que se consomem em uma causa justa, aos que conhecem ao fim o triunfo de uma realização. Parabéns pelo seu dia, pelo seu trabalho e por levar conforto e segurança aos que precisam. Nossa homenagem aos profissionais de enfermagem. Sistema Unimed do Paraná. Pinte a vida do seu jeito. Virgínia, a vida no seu tom. concorrer ao super prêmio do Tim Pré Top no mês das mães, a Tim vai sortear o incrível prêmio de 100 mil reais no app Tim Mais Vantagens. Para participar, basta baixar o app Tim Mais Vantagens. Recarregando 15 reais, você ganha 10 estrelas para trocar no app por até 200 números da sorte para participar do sorteio. É muito fácil! É a chance perfeita para concorrer ao prêmio de 100 mil reais e garantir muitos benefícios. Saiba mais em tim.com.br/mais-vantagem. Hoje, a Voz do Brasil será transmitida às 10 da noite. Transamérica. Nariz, garganta e ouvido, onde ir? Ouvido, garganta e nariz, onde ir? Quando preciso, estamos sempre aqui. Ouvido, garganta e nariz. Dor de ouvido, garganta inflamada, nariz entupido, não perca tempo. Procure um centro médico especializado, Otorrinos Curitiba. Quando preciso, estamos sempre aqui. Otorrinos Curitiba, Roberto Barroso, 1381, Mercês. Ouvido, garganta e nariz. A sua rádio, onde você estiver. Transamérica. E aí, Denilson, mais uma vitória dessa equipe, hein? Sim, quando a gente usa os produtos da Crona, são 3 pontos na certa. Vamos ouvir um dos colossos da obra. E vai o mestre de obra, passa o corrugado da Crona para o eletricista, ele dribla o adversário, vai instalar. Instalou! Que jogada de craque, escolheu Crona e partiu para a vitória. Foi um golaço, hein, Denilson? A Crona é assim, tudo em hidráulica, elétrica, esgoto e acessórios. Seu último comentário, Denilson. A Crona é show! A Superpro tem tudo em ferramentas, máquinas e utilidades para o seu trabalho, casa e lazer, com preço de atacado. Seja um cliente super e pague o valor de atacado em toda loja, sem quantidade mínima. Acesse superproatacado.com.br. Transamérica Esportes. De volta, Transamérica. Estamos voltando, Transamérica Esportes está no ar com Crona, Tubos e Conexões, um show de confiança, qualidade e segurança para sua obra. Olha só, o Manchester City é campeão inglês. Isso porque hoje à tarde o Manchester United perdeu o jogo para o Leicester por 2-1 e com o resultado o City não pode ser mais alcançado pelo grande rival e por isso o time está já com a taça assegurada. Portanto, o time do Guardiola, finalista da Champions League, também já conquista neste ano a Premier League e é campeão inglês, o City. Vamos em frente com o Super Pro. Você conhece a Super Pro Atacado? São milhares de ferramentas, máquinas, equipamentos e acessórios. Confira no site superproatacado.com.br. Ó, tá rolando também Campeonato Paulista na tarde de hoje. Bola tá rolando pro primeiro e único, né? Porque são jogos únicos das quartas de final da competição no Paulistão. O Corinthians tá recebendo a Inter de Limeira na Arena do Corinthians em São Paulo e tá 2-0 pro Corinthians, mas saiu um gol da Inter de Limeira agora, que tá sendo avaliado, tá sendo averiguado pelo VAR, o árbitro de vídeo, porque tem VAR no Campeonato Paulista. Tá acompanhando aí a partida ou não, ET? Não, tô aguardando aí o Jairo caçar um jogo bom pra nós hoje aí. Você quer que eu veja se tem algum aqui transmitindo? É, na faixa das 9. Faquinha é que é a nossa federação, pô. Ele que arruma, hein? Dá uma olhada. Tem os jogos, hein? Tem a moral aqui dos jogos, o que passa ao vivo, o que não passa. Terça-feira seria terça-feira, bom. Hoje à tarde, né? Depois das 9. Mas quer a noite? Não quer agora? Quanto mais tarde. A noite é melhor. Noite tomar uma gelada. O clássico das letrinhas. Às 8 horas da noite. CSA e CSE. Boa. Bom jogo. Bom jogo, né? Bom jogo. Tá. Tá. Agora, mas não é muito tarde. Agora, tá rolando agora. O São Raimundo de Roraima e o Gás. Esse era melhor ainda, né, ET? Mas é à tarde, hora. Assiste depois, pô. Assiste depois. Pegamos no YouTube depois. Então. São os grandes jogos do dia, na verdade. Esses dois aí. Eu tô apostando nesse jogo aí, Faquina, no Gás. É? Você acha que vai dar um gás? Vai dar um gás, Gerão? Acho que dá o gás. É? Eu não, Faquina. Você acha que vai dar quem? Essa crise, acho que o gás acabou. Tá muito alto, né? Gol da Inter de Limeira confirmado. Corinthians 2, Inter de Limeira 1. É jogo único. O Corinthians está se classificando para a semifinal do Campeonato Paulista. Ixi, pensei que o Inter de Limeira ia pegar o Grêmio de Limeira, então... Você está construindo? Escolheu a marca do material elétrico? Conheça a Enerbras, linha de tomadas e interruptores. Além das duchas que dão banho na concorrência, a Enerbras presente nas melhores lojas do segmento. Vamos falar da Copa Sul-Americana. Hoje tem um Atlético em campo contra o Metropolitanos lá na Venezuela. E vamos trazer informações do time venezuelano. Lanterninha do grupo, tá mal no campeonato venezuelano, tá mal também na Copa Sul-Americana. Pode dar adeus hoje, inclusive, à competição, né, Crispa? É verdade, Faquinha. O Metropolitanos é o terceiro colocado do grupo D, apenas 3 pontos. 3 pontinhos a menos que o Furacão, tomou de 3-2 de virada do Melgar e de 1-0 do Atlético na Arena. E venceu o Alcas por 3-2 na última rodada. Ou seja, se hoje conquistar os 3 pontos, segue vivo com chances de classificação. Se empatar, terá que secar o líder Melgar. Mas se perder, realmente estará matematicamente eliminado. E além da pressão na Copa Sul-Americana, o Metropolitanos também vem muito mal no campeonato venezuelano, já que nos 2 primeiros jogos foram 2 derrotas. 3-2 para o Atlético Venezuela e 3-1 diante do Caracas. E na última sexta-feira, o Metropolitanos enfrentaria o Monaguas, mas por conta das fortes chuvas que caíram na cidade de Maturim, o jogo acabou sendo adiado. O time passou, então, a focar exclusivamente no Furacão. Para a partida de logo mais no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, o técnico argentino José Maria Mor não pode contar com o atacante Marco Bustillo, que está suspenso. O Bustillo recebeu cartão vermelho direto no jogo de ida diante do Atlético na Arena e hoje cumpre o 2º jogo de suspensão. Com isso, o Pavone permanece como titular. O Metropolitanos deve repetir a mesma formação da vitória de 3-2 sobre o Alcas na última rodada, com Schiavone, Bolívar, Andrés Ferro, Falcón e Nestor Cova, Larotonda, Barretilli, Flores e Martel, Moreno e Tomás Pavone. 7:15 da noite, a bola vai rolar lá na Venezuela, Faquina. Ô, Crispim, qual era o time aí que era adversário do Metropolitanos e que não teve jogo por causa da chuva? O Monaguas. Precisa nem falar, né? Por que não teve jogo, né? Porque... Choveu muito, né? Jogo do Monaguas não tem jeito. Os caras vão marcar jogo com um time desse, pô? É, com o tempo prometendo chuva? Não dá, não dá. Ou se não, só se ia ter arco-íris se fosse Monaguas e Mirassol. É. Pois é. Ai, cara, como você... Eu sou idiota, mas você é bem mais do que eu, muito mais do que eu. Tem mais 2 aí na tua frente. Tem, os 2 estão conversando aqui, o Juninho e o... Vamos chamar o Juninho já pra acabar com o papo deles aqui, ó. O Edilson chegou aqui, ele quer resenhar, cara. É, o Edilson chegou. Tá cabelinho piscina, o Edilson. Tá. Cabelinho piscina. É. Por quê? Cheio, mas dá pra ver o fundo. E a piscina limpa, né? Hã? O que é, Tê? Conversinho, já ficou descadeirado já. Já deitou já. Vamos falar do Atlético Paranaense aqui na Transamérica, Juninho. Vamos. Carlos Eduardo vai ser o substituto do Nicão, o Kelvin vai finalmente ganhar lugar na lateral direita. Como é que vai o Atlético pra esse jogo aí contra o Metropolitano? Ô, Faquina, daqui a pouco vai sair a escalação do Atlético, daqui a pouco, modo de dizer, né? Daqui meia hora. Na verdade, agora há pouco o Atlético saiu, inclusive, do hotel, da concentração, tá seguindo já pro estádio, que fica a cerca de 4 quilômetros do estádio, então é um trajeto bem rápido, o Atlético vai chegar e só então é que a escalação será divulgada. Mas existem essas duas possibilidades, né? Carlos Eduardo foi testado no lugar do Nicão, por isso tô trazendo aqui essa possibilidade dele aparecer no time, e o Jadson também foi testado no lugar do Nicão, então a dúvida fica entre os dois. O que joga contra o Carlos Eduardo, nesse momento, é que ele ainda não tá 100% na parte física, né? Ritmo de jogo. Ele estreou na temporada no clássico contra o Coritiba quinta-feira passada. Então, isso pode pesar, de repente, para ele começar no banco de reservas. Como eu disse, o Jadson também foi testado e na mesma posição do Nicão, começando mais ali pelo lado direito, mas caindo por dentro, pelo meio, né? Para organizar o time. Então, fica entre os dois. Na lateral direita, o Kelvin vem se destacando aí nos últimos jogos. deu assistência pro gol do Kaiser contra o Metropolitanos, né? Jogo aqui em Curitiba. Deu uma assistência e jogou muita bola contra o Curitiba no Clássico. Então, se não for titular hoje, eu não sei quando será. Mas o Eric tem muita confiança da comissão técnica, principalmente pelo que ele entrega defensivamente. Então, acredito que o Eric possa começar mais uma vez jogando. Se por um acaso o Kelvin começar na lateral, aí o Eric pode até pintar no meio de campo. Brigaria ali com o Christian e o Cittadini por uma vaga. Então vamos lá com o provável Atlético. Santos no gol, Eric ou Kelvin na lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Heleno, os dois zagueiros, e o Abner na lateral esquerda. Richard, Christian e Léo Cittadini no meio de campo, Carlos Eduardo ou Jadson, Vitinho e Renato Kaiser. Mas, Juninho, pode jogar Carlos Eduardo e Jadson juntos? Deixa que eu pergunto, que fica mal você perguntar pra você mesmo. É, fica. Deixa eu te passar. Juninho, pode jogar Carlos Eduardo ou Jadson juntos? Carlos Eduardo e Jadson. Beleza, continua falando que eu te interrompo. Então é o seguinte, daí... Juninho, oi, diga. Pode jogar Carlos Eduardo e Jadson juntos? Boa pergunta. Pode. Pode pelo seguinte. Rádio é uma farsa, né? Tudo armado, né? É que falavam que era televisão, mas agora o rádio virou a televisão. Mas aí o que acontece? Ficou boa a armação. Ficou boa. Mas foi uma boa pergunta dele. Ele é inteligente. Quando ele quer, ele é inteligente. Porque é o seguinte: ele pode tirar Léo Cittadini, por exemplo, do time, colocar o Jadson pra armar esse meio de campo. O Léo vai ficar sentadinho no banco? Pode ficar sentadinho no banco. E aí o Carlos Eduardo entra pra fazer a função ali pelo lado direito do ataque. Vitinho pelo lado esquerdo, Renato Kaiser centralizado e o Jadson seria esse jogador vindo mais de trás. É uma possibilidade, eu não descarto essa possibilidade também na escalação do Atlético, mas é mais ou menos isso aí que eu trouxe, né, na escalação rubro-negra, ainda com essas dúvidas que daqui a pouquinho, com a chegada da delegação no estádio, a gente vai estar tirando com a divulgação oficial da escalação do rubro-negro, que tem que vencer o jogo hoje, porque você já até explicou. Se o Atlético perde ou empata hoje e o Melgar vence, o Atlético deixa de depender apenas de si para conquistar a classificação na Sul-Americana. Sempre bom lembrar, ao contrário da Libertadores, na Sul-Americana classifica apenas o líder. Fachina. O Atlético, se perder o jogo de hoje, primeiro, vai ter a companhia do Metropolitanos, né? Que vai para 6 pontos e fica junto com ele. E o Melgar joga com o pior time da chave na quinta-feira, já sabendo desse resultado, que é o Alcas. E aí, se o Melgar... Você cortou meu microfone aqui ou o que você fez? Não baixou nada? Você não esbarrou ali no negócio, não? Bom, aí se o Melgar ganhar do Alcas, ele vai a 12 e o Atlético ficaria com 6. O Atlético teria que ganhar os dois jogos, chegar às mesmas 4 vitórias que, hipoteticamente, o Melgar vai ter e ainda descontar nos critérios de desempate sequentes. No caso, saldo de gols ou, então, gols marcados. Não dá para deixar de pontuar, pelo menos, no jogo dessa noite contra a equipe do Metropolitanos fora de casa. E aí, a formação do Atlético propõe isso? Esses indícios aí do Juninho, né? As possibilidades dão conta de que o Atlético vai em busca de vitória mesmo hoje, vai atrás do resultado, vai sair para cima do adversário mesmo sendo fora de casa, Jairo Silva? Essas dúvidas, elas são dúvidas estratégicas, né? Por exemplo, eu até imagino que vai entrar mais uma na briga aí na lateral direita. Só se ele não estiver lá. O Juninho estiver na linha, ele pode formar. Marcinho viajou? De repente pode aparecer o Marcinho nessa lateral direita. Mas eu entraria com o Kelvin. E o Eric eu colocaria no meio de campo. Porque na dúvida, o Juninho traz a escalação, Eric ou Kelvin? O Marcinho, não sei se está. O Marcinho está na delegação, Jair, mas não está sendo cogitado, pelo menos por enquanto, né? Exatamente, por isso que eu digo, de repente pode aparecer. Mas foi titular, jogou um tempo, né, na partida contra o Maringá, no Campeonato Paranaense, jogou o primeiro tempo contra o Maringá. Foi bem? Não foi bem. Fez uma partida bem negativa. O Guilherme até comentou o jogo, cometeu alguns erros, mas também dá-se o desconto, né, Jairão? Porque também é outro jogador que vinha de um tempo muito grande inativo, né? Desde que saiu do Botafogo, tinha entrado alguns minutos, um jogo anterior, também na Arena da Baixada, e jogou meio tempo contra o Maringá. Não dá para exigir muito de um jogador numa partida importante como essa, né? De repente, eu estou colocando ele nos planos aí, mas acho que a disputa vai ficar entre o Kelvin ou não o Eric. Não faria muito sentido, né? Na lateral direito. Até pela bola que o Kelvin tem apresentado quando tem entrado no time, né? Se for para mudar, dúvida. Acho que é com ele, né, Jairão? Sem dúvida. Eu colocaria ele no time. Dos três, eu colocaria no time. Eu só trabalhei com a possibilidade dos três, porque no Atlético tudo é possível, né? Tudo é possível. E agora a outra dúvida que está no Carlos Eduardo ou Jadson, precisa entender que aí é uma questão de jogo. Se você quer um time mais técnico, Jadson, se você quer uma velocidade para explorar contra-ataques, eu não vejo o Atlético se defendendo contra o Metropolitanos, então você pode pôr o Carlos Eduardo. Se você quer mesmo assim um time que jogue cauteloso e precisando ter velocidade no ataque, vai o Carlos Eduardo. Então é uma questão de estratégia, como eu disse. Só passa um, esse é o mais importante, né? Isso também vai ter influência na formação da equipe, no resultado. O Atlético precisa ganhar o jogo e vai pegar um adversário que vai dar a vida, com certeza. Não dá para considerar um jogo fácil. A gente ainda há pouco analisou, uma rápida análise, falamos da importância de Sul-Americana, de Libertadores. Essas competições exigem muita disputa, muita atitude. É uma competição continental, todo mundo de olho, todo mundo quer jogar. E além da capacidade individual e coletiva, tem o coração que os caras dão. Então o Metropolitanos vai jogar tudo hoje, porque se ele ganhar, ele vai ficar vivo na disputa. E o Atlético vai ter que trabalhar na ausência do Nicão, né? Porque a gente está falando aqui das possibilidades de formação, mas não podemos esquecer de analisar que sem o Nicão o Atlético, né, perde muito, implica muito na perda de qualidade técnica. Com o Carlos Eduardo, pode ganhar, como eu disse, na capacidade ofensiva. O que pode atrapalhar também é que o Carlos Eduardo está voltando de um longo período, não joga a tempo, né? E, sem dúvida, por característica, pode até tornar o time mais rápido. No entanto, é preciso ver se vão realmente apostar num atleta que vem de fora há muito tempo. Se optar pelo Jadson, eu repito, se aproxima mais da qualidade e aí teria um substituto à altura do Nicão. Então, vamos aguardar como vai entrar o Atlético. Mas, na verdade, é um jogo de vida ou morte para as duas equipes. O Atlético não pode perder o jogo hoje, tem que ganhar. E o Metropolitanos, se não ganhar, vai dar adeus já a competição de forma prematura. E tem outra possibilidade, né? Que é a entrada dos dois, né? Do Carlos Eduardo e do Jadson, com uma saída também do Léo Cittadini, que vem sendo bastante contestado, né? Aí o time teria o Jadson no meio de campo, o Carlos Eduardo entrando no lugar do Nicão suspenso, com o Vitinho e o Renato Kaiser. Tem essa possibilidade também, né, Geraldo? Tem, e é uma possibilidade que não dá para descartar, Faquina. Como você disse, eu não estou olhando a escalação do Atlético aqui, aliás, estou vendo a escalação e não vejo o Canezinho. Isso já é um alívio, né? Porque o Atlético estava jogando com o Léo Cittadini e o Canezinho. E a gente está aqui insistentemente dizendo, o meio-campo fica lento, o meio-campo sem criatividade alguma, pelo menos tirou um. Se tirar o Léo Cittadini, melhora mais ainda, pela qualidade do Jadson, com a velocidade de Vitinho e Carlos Eduardo pelos lados. Eu acho que essa proposta ela deve ser bem vista. Vamos ver se eles terão, né? Se a comissão técnica, hoje vai o Antônio Oliveira, né? Mas o Paulo Autori é quem assina a súmula, quer dizer, é uma comissão. Vamos ver se eles pensam como nós. Eu acho que essa é uma escalação atraente, boa para quem precisa realmente ter boa técnica no meio, boa criação, passe bom, como é o caso do Jadson, com Vitinho e Carlos Eduardo aberto dos lados. Será um Atlético realmente bem fortalecido. Agora, não sabemos se eles vão ter essa mesma ideia nossa, esse mesmo pensamento nosso. É, jogo das 7:30 da noite com transmissão completa da Transamérica. A bola rola lá na Venezuela e a Transamérica entra em campo logo, 7:15, né? Logo depois, 7:15 o jogo, 6 horas da tarde, a coladinha aqui no Transamérica Esportes, na internet, em todas as mídias sociais da Transamérica, rola o Esquenta Transamérica e às 7 da noite voltamos para a Transamérica FM 100,3. Com o finalzinho do Esquenta e já a bola rolando pro primeiro tempo, 7:15, a bola rola para Metropolitanos e Atlético Paranaense com transmissão Transamérica. Cordões para crachás, fitas personalizadas, é com a Mondial ID, a maior fabricante do sul do Brasil. Mondial ID, ligue 3332-2572 ou acesse mondialid.com.br. www.radiofi.com.br. O que você tá fazendo? Você tá mexendo? Voltou meu som agora bom. Mexendo. Então tá acontecendo alguma coisa. Você tá com um problema aí. Eu? De ouvido, alguma coisa aí. Ouvido, garganta e nariz? Ouvido, garganta e nariz. Tá, pode ser. Pode não ser, tá então. Não tá mexendo, não. Tá, beleza. O que tá acontecendo no teu fone? Fala pra mim. Não sei, tá baixando o volume e daí tá subindo de novo. Então é problema de que tá baixando e subindo. Só pode ser isso. Tá, e acontece sozinho. Acontece. Tá, beleza. Tem muita rádio que acontece isso. Vamos lá, vamos às informações na Transamérica para Clear Correct. Quer alinhar o seu sorriso? Acesse clearcorrect.com.br. / encontre o seu dentista. O Sidney Henrique, torcedor coxa branca, tá pedindo um abraço aqui, um alô. Alô para você, Sidney. Já vem o Nicolas França com as informações do teu time falando do Coritiba. Coxa terá o retorno. Se perde jogadores na zaga, com a entrada de outros para substituir o Luciano Castan e o Romário, vai ter o retorno do seu trio de meio de campo titular para o jogo de amanhã contra o Cianorte, Nicolás. Vai ter sim, Fachina, muito provavelmente, né? Estamos esperando aí na relação aqui dos jogadores que vão para a concentração e para essa partida de amanhã em Paranaguá contra o Cianorte, mas com o mando do Coritiba. Fato é que William Farias e Rafinha voltam normalmente após cumprir a suspensão automática. O William Farias expulso e o Rafinha tomou o terceiro cartão amarelo no Clássico Atletiba. Nenhum deles enfrentou Londrina. E o Val, que é o terceiro elemento aí deste meio de campo titular hoje do Coritiba, contra o FC Cascavel, ele sentiu um desconforto muscular, ficou de fora dos dois últimos jogos, mas vem treinando normalmente nos últimos dias, deve ser relacionado e voltar sim a partir do jogo de amanhã contra o Cianorte, retomando então a formação titular atualmente no meio de campo alviverde. Atrás tem mais uma baixa ainda, né? Eu falei que o Luciano Castan e também o Romário ficaram de fora por causa da suspensão, ambos tomaram o terceiro cartão amarelo, mas o Guilherme Biro, que seria o substituto do Romário na lateral esquerda, ele fica de fora por causa da pancada que ele sofreu no joelho lá contra o Londrina também. Aliás, fez ele ser substituído. Naquele jogo ele começou como titular, Romário no banco de reservas, e foi por causa desta pancada que o Guilherme Biro ficou de fora. Apenas uma pancada, não teve lesão, mas ainda, como o tempo é curto entre um jogo e outro, não teve a recuperação adequada o Guilherme Biro. Aí fica uma dúvida sobre quem vai jogar na lateral esquerda. Poderia ser a chance para o garoto Ângelo atuar pela primeira vez nesta temporada 2021. O problema é que o Ângelo estava na Bahia ontem, com a delegação do Coritiba Sub-20, e buscou o empate por 2-2 com o Bahia e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Então ele voltou de viagem, tem o desgaste, tal. Não dá para saber ainda se o Ângelo ele deve ser relacionado, mas não dá para saber se terá condições físicas assim para começar como titular. Fica uma dúvida entre ele ou o Natanael. Natanael, que é lateral direito, mas treinou ontem e hoje para suprir essa possível ausência do Biro e, com certeza, do Romário. O Natanael pode acabar entrando por ali. Dúvidas também no setor ofensivo, já que a entrada do Valdeci foi considerada boa pela comissão técnica no segundo tempo. Lá contra o Londrina, ele pode, talvez, ganhar ali a vaga de algum dos homens de frente, ou do Wagninho ou do Igor Paixão, implicaria numa mudança tática, né? Já que o Valdeci é mais meia, e aí o Rafinha teria que cair pelo lado do campo, mas há sim essa possibilidade. Vamos lá, tentando esboçar então o Coritiba para o jogo de amanhã contra o Cianorte, de Wilson, Igor, Nathan Ribeiro, Wellington Carvalho e Natanael ou Ângelo, meio de campo com a volta do trio titular William Farias, Val e Rafinha. Mais à frente, o Léo Gamalho vai ser de novo centroavante titular. Há uma preocupação com ele, a sequência do Léo Gamalho e do Igor, neste momento, é pesada. Possivelmente até sejam poupados, quem sabe, no jogo de sexta-feira contra o Rio Branco, de novo em Paranaguá. Mas amanhã o Léo Gamalho vai para o jogo. E aí são três vagas, digamos, duas vagas para três jogadores que disputam para se aproximar ali do Léo Gamalho. O Wagninho, Igor Paixão e Valdeci, dos três, dois devem entrar em campo amanhã contra a equipe do Cianorte. De novo, um time que vai ter suas mudanças. Coritiba meio forçadamente já começa a rodar o elenco, que deve acontecer cada vez mais agora por causa dessa sequência pesada que se aproxima. Quem terá a oportunidade, com certeza, de ser titular, jogou Atletiba, começou no banco e entrou contra o Londrina, foi o Nathan Ribeiro. Ele explica que justamente esta volta ao time após uma lesão muscular está sendo feita aos poucos. Estou me sentindo muito bem, venho entrando e jogando os últimos jogos, fiquei aí 3 meses parado, né? Então esse retorno está sendo meio lento para não correr nenhum risco de uma nova lesão, Mas estou muito bem, acho que agora sim, já quase 100%, já focado para o próximo jogo. Temos aí jogo importantíssimo para nós, para conseguir já garantir essa classificação aí. Nathan Ribeiro, uma das novidades para a partida de amanhã contra o Cianorte em Paranaguá. Curitiba que precisa ganhar, né? 3 derrotas seguidas se colocou numa situação meio complicada, não tem a classificação garantida ainda para a próxima fase. Faquinha. Voltou. Voltando com o Transamérica Esportes, quase tropecei no fio ali que você deixou no meio do caminho. Obrigado, Nicolás. Informações. O que foi? De nada. De nada, de nada. Nicolás França com informações do Curitiba. Nathan Ribeiro vai ser a novidade, mas o principal vai ser o substituto do Castan. Tem problema aí para substituição, porque o Ângelo estava jogando com o time na Bahia, com a equipe de aspirantes do Curitiba. E o meio de campo, que é o grande setor, o setor onde voltam 3 jogadores titulares para esse jogo de amanhã contra o Cianorte. Jogadores que fizeram muita falta na última rodada. Não fizeram, não, Gero? Muita falta, muita mesmo. Aliás, foi o setor em que o Curitiba inexistiu. Apesar, eu gosto muito do Matheus Salles, acho que ele deu uma pegada boa, o Johnny Douglas é um cara que cerca muito, mas o Curitiba não teve transição e não teve um meia para a bola passar por ali. O Vagninho jogando de meia, brincadeira. E, então não teve. Agora vai ter, agora tem um setor totalmente recuperado. O William Farias, o Val e o Rafinha formam o que tem de melhor nesse momento para jogar. Agora, o problema está no ataque, né? Quando o Nicolas fala que Igor Paixão ou Vagninho ou Thailson, isso me dá até arrepio, porque não dá para você, qualquer um, joga a camisa, quem pegar joga. Hein? O Thailson não. O Valdeci. Ah, o Valdeci, o Thailson não, né? Não. Isso, é. Valdeci. A dúvida é se o Valdeci pode entrar no time. Não mudou muito o meu comentário, não. Apesar que o Valdeci até entrou bem, mas esse entrou bem também, muito mais na base da camaradagem, ele está devendo, ele precisa jogar mais, não é esse o Valdeci que o Curitiba foi contratar, esperava mais, eu acredito que a comissão técnica também espera muito mais dele, mas sem dúvida, Faquina, melhorou. A questão do lado esquerdo, sem o Guilherme Piro, o Ângelo jogou na Bahia, volta, mas ele tem 16 anos, 17 anos, sei lá, é um garoto, ele aguenta, pô. Não dá para você colocar um veterano ali, aí o cara morre. Mas o Ângelo pode jogar, ou o Natanael, naquele setor. Também não vejo muita diferença. São garotos, são jovens. Natanael estava muito bem pelo lado direito, quem sabe pelo lado esquerdo. Ele, né, se não jogar penso, pode ser que ele resolva a ausência do Igor, do Guilherme Biro, aliás. E o resto, tem? Do Romário, né? Que tá fora. O Romário não vai, né? O Biro, né? É. Mas o Biro, se ele joga esse jogo, seria o jogo para ele conquistar a vaga, definitivamente. Então não vai jogar uma pena, vai ter a chance do Natanael. E o Nathan Ribeiro, como eu disse, ele pode muito bem suprir a ausência do Castan. Eu acho ele um bom jogador. Então o problema do Curitiba agora, o que teve de problema mais sério, foi o meio-campo contra o Londrina, dessa vez vai ser o ataque. Porque não vejo muita qualidade nessas dúvidas, não. O Léo Gamalho, com a volta do Rafinha, com o Val, que é um cara que chega bem na frente, finaliza. Eu acho que o Gamalho vai jogar mais nessa partida, porque a bola vai chegar para ele. Agora, precisa ver essa complementação dos lados, como é que o Curitiba vai se virar nesse jogo de amanhã. E aí é um jogo onde o Curitiba vai ter que propor jogo, vai ter que... Claro, o Curitiba acho que vai passar para a próxima fase sem maiores problemas, até pela combinação de resultados, né, Jairo? Mas tem que ganhar o jogo, tem que voltar a jogar bem e vencer para afastar esse momento aí complicado de 3 derrotas consecutivas, né? É, porque o cenário é completamente desfavorável, né? Curitiba, um time que vinha bem, a gente estava elogiando a parte técnica, coletiva, com crescimento a cada partida, e aí fica 3 jogos sem ganhar, um novo tropeço, 4 jogos seguidos sem ganhar em um campeonato paranaense, isso é muito ruim. Ruim porque você pode, isso incomoda, vai incomodar o Mourinho na sequência dos trabalhos, vai incomodar a diretoria porque vai ter cobrança, já tem torcedor pedindo jogadores, pedindo mudança de elenco, pedindo, enfim, essa coisa que o resultado provoca quando não vem. Então, o Curitiba precisa acabar com isso, isso é um histórico ruim para Campeonato Paranaense, um time que está se preparando para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, com o objetivo único de voltar à Série A e que tem uma Copa do Brasil e vai ter como adversário o Flamengo, ele não pode ficar perdendo seguidamente num campeonato de um nível técnico frágil como é o nosso. Então, o Curitiba precisa tratar de ganhar esse jogo do Cianorte, retomar a confiança, a tranquilidade para seguir no trabalho, visando aí a segunda parte do campeonato, o jogo contra o Flamengo, que ele vai precisar resgatar a moral, né, o alto astral, e depois partir para a Série B do Campeonato Brasileiro com muita moral. Porque do jeito que está aí, se ele continuar perdendo, não sei não, mas a pressão vai aumentar e isso vai incomodar o Murínigo na sequência. TNT, a marca do abrasivo, brocas e discos de corte para metalúrgica, serralheria e funilaria, à venda nas melhores lojas de Curitiba e região. Conheça mais em tntferramentas.com.br. Está caminhando para o final do programa, o Juninho está por aí já se preparando para a transmissão, mas saiu a escalação do Atlético, Jairão, rapidamente aqui para você, é aquilo que eu citei para você no finalzinho ali do comentário, Jadson e Carlos Eduardo vão para o jogo, o Stadini vai para o banco de reservas e o Kelvin também vai ser titular na lateral direita, com o Eric indo para o meio de campo e o Christian perde a condição de titular, Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Helena e Abner, Richard, Eric, Jadson, Carlos Eduardo, Renato Kaiser e Vitinho, vai ser a escalação do Atlético. Rapidinho, Jairão, gostou da escalação? Gostei não, parabéns pra nós, né? Opa! Porque você, eu tava trabalhando com a escalação e você acrescentou a possibilidade de ter o Carlos Eduardo e o Jadson juntos, eu tava colocando um ou outro e eu falei, será que vai desse jeito? E foi, essa é a melhor formação, gostei muito, acho que o Atlético tem um time pra superar hoje o Metropolitanos e voltar respirando na competição. Você tá precisando de precificadores ou display para o seu comércio? Imprime Adesivos é a solução. Ligue 3302-3535 ou acesse imprimeadesivos.com.br. Vamos pro giro final, últimas informações na Transamérica do Paraná. Fala, Robson De Lazari. A delegação do Paraná já está em Pato Branco para o jogo de amanhã contra o